Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com aquele cara que todo mundo gosta, menos... Não, digo que todo mundo gosta, Everton. Ainda bem. E também estamos aqui com aquele que é o inutilmente Maurício Engler. E aí, pessoal, mais uma vez participando aqui desse podcast que todo mundo gosta, menos eu. E também aqui com a presença do... Gosto duvidoso do Magaren. E eu, estamos aqui também fazendo essa abertura que todo mundo gosta de fazer, menos eu. E imposta pelo Eric. Cara, quase todo mundo usou a mesma lógica. É que todo mundo gosta de usar essa lógica aí. E só quem não gosta não tá participando. Entendi. E como ficou claro aí pra quem viu o nome do programa e tal, a gente vai fazer hoje um tripcast sobre coisas que todo mundo, ou a maioria, né? Isso é uma figura de linguagem, tá, gente? Quando falou era isso que eu ia falar. Vamos explicar porque esse pessoal... Você não é todo mundo, mesmo, né? Tripcast começo explicado. Tô explicando o português. Final, todo mundo são coisas que todo mundo gosta, menos eu. Não necessariamente eu, Eric, né? Vamos explicar essa parte também. Pode ser o Everton que não gosta, o Magari, o Maurício. Não necessariamente todos nós quatro não gostamos da mesma coisa. Enfim, né? Pra que tem que explicar isso, né? O povo... Você realmente está se perguntando, você não usa internet, né? Esse tema foi sugerido pelo Maurício um tempo atrás, né? De, vamos bater um papo sobre isso. Todo mundo gostou desse tema, menos eu. Vai ser o programa todo. Só lembrando que o Tripcast, esse podcast que você está ouvindo, ele é um programa mensal do site aracnofan.com.br. E além desse podcast mensal, a gente tem dois programas semanais, né? Na quarta-feira, o Tripview Classic, falando das histórias clássicas do Homem-Aranha, uma a uma, mês a mês, desde 1962 até atualmente em 1991 já. Ou 90? 91? 90, não sei. Por aí. 91 já, né? E na sexta-feira a gente tem o Tripview, que é falando das revistas atuais do Homem-Aranha, né? Inclusive, tem saído aí a saga Carnificina Absoluta, né? Na época que esse programa tá sendo publicado. E mensalmente a gente está fazendo lá um programa comentando todas as revistas envolvidas. E a gente que eu tô falando, o pessoal, né? Eu não tô gravando nada, não. Mas a gente tá comentando na ordem de leitura, não na ordem Panini de publicação. O Eric acabou de falar que o Tripcast é nada. O que eu falei? Ah, eu não tô gravando. Eu não tô gravando nada sobre o programa do Carnificina Absoluta. Eu queria dizer que também não estou envolvido, mas infelizmente eu tenho que ouvir aquela porcaria. Muito triste. E aí todo mundo dá nota boa, né? Ou seja, todo mundo lá gosta, menos você. É. Você também pode nos encontrar, além dos programas do site Aracnofan, em outras redes sociais, como o Facebook, que tem a página do Facebook Aracnofan, o grupo do Facebook Aracnofan também, e lá no grupo do Facebook você pode pedir o grupo do WhatsApp que o pessoal te adiciona. Além do Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube, todos é @aracnofan. Também pode nos encontrar lá, algumas redes sociais são mais ativas que outras, mas normalmente a gente posta alguma coisa lá de tempos em tempos. Além disso, tem o Padrim, para quem quiser colaborar com alguma ajuda financeira e poder participar de podcasts, sugerir temas, participar de sorteios eventualmente, e outras coisas mais, né? Além de colaborar com o site. Também pode, se não tiver condição de ajudar no Padrim, né? Que também é do Aracnofan, você pode encontrar lá no site. Pode compartilhar esse programa com seus amigos e fãs do Homem-Aranha em geral que se conhece aí, que possam gostar ou se interessar ou que queiram aprender mais sobre o personagem. E acho que é isso, são essas redes sociais. Mais algo a acrescentar? Não, bora pro programa. Para começar, só deixar claro que é um papo totalmente aleatório, né? A gente não vai falar de categorias, de coisas, nem nada. Alguém pensou em alguma coisa aí que todo mundo elogia e você torce o nariz, assim, fica assim, não é tão legal assim. A gente fala. E quem quer começar falando alguma coisa? Todo mundo gosta de começar, menos eu. É incrível que, tipo, já aconteceu umas três vezes só nesse começo de programa de eu pensar em fazer um comentário, aí eu falo, ah não, não vale a pena. Aí o Magarin vai lá e faz o mesmo comentário. Tipo agora. Todo mundo ainda se preocupa com a sua imagem, menos eu. A primeira coisa que eu pensei quando o Eric me falou desse tema de programa, eu lembrei na hora do Maurício. Todo mundo gosta mesmo. Não que todo mundo goste, menos eu. É que tem uma coisa que eu vejo que é um personagem, na real, que todo mundo gosta, menos eu e o Maurício. E eu acho que ele vai concordar comigo. E eu já vou começar de forma polêmica, falando de um dos melhores desenhos, se não o melhor, muito provavelmente o melhor desenho do Homem-Aranha, que é o Espetacular Homem-Aranha. Ah, o Kraven. Não. O Kraven a maioria das pessoas não gosta mesmo. É um personagem que o Maurício deve saber quem eu tô falando, que é muito chatinha e que... Ah, sim. Ah, chatei. A maioria das pessoas adora essa versão. E eu... Exatamente. A maioria das pessoas adora essa versão, mas ela é muito chata. Gwen Stacy do desenho Espetacular Homem-Aranha? Que é isso, cara? Sim. Eu não lembro. Por que vocês acham ela chata? Eu não lembro de nada chato. Maurício, quer começar aí explicando? É uma cara, coisa assim porque que... ela é chata. É só se você assistir ali direito que você vai ver, mano, que mina chata. Tipo, dramática. Errado. Tipo, é que, olha, você não percebeu? Coisas... Você não tá assistindo direito. Assiste direito. Exatamente. Uma pessoa que vê problema em alguma coisa e fica calada por 20 episódios daquela coisa e não fala, e quer que a outra pessoa adivinhe. E se a outra pessoa não adivinha, ela fica emburrada e para de falar com a pessoa, tipo, fala, sabe? É um saco isso. Ela é muito chata. É exatamente isso que o Everton falou, tipo, ela tem um problema lá com o Peter, ela não fala, ela espera que ele adivinhe. Aí como o sentido de aranha dele não é sintonizado pra adivinhar problemas dos outros, ela fica brava com ele, e daí, ai, meu Deus. E daí começa a fazer dramalhão adolescente, lá tem um episódio lá que eles vão no baile, e daí ela entende errado um negócio que o Peter fala sobre não querer ir no baile, aí ela tá lá dançando, acho que com o Ed Brock, e daí ela fica, ela vê o Peter chegando, ah, ele disse que não via no baile, talvez não quisesse vir comigo. Até parece que ela é uma adolescente, né? Que absurdo. Eu ia falar. Exatamente. Todo mundo gosta de adolescente, menos tá eu. Tá aí a explicação, exatamente. Essa é a explicação, ela é adolescente demais pro meu gosto, sabe? A Gwen original, apesar dela ter os seus probleminhas de caráter, ela era sincera, sabe? Ela chegava e falava, e botava a cara a tapa, e estapeava. Pessoas arregalando o olho, né? Tipo assim, probleminhas de caráter. Do que ele tá falando? os probleminhas da Gwen que eu sinto são aqueles probleminhas dela fazer muito drama e tal. Mas ela, pelo menos, ela falava na cara. Ela chegava e tinha atitude e tal. Essa Gwen, eu acho ela muito omissa, assim. E ela quer que os outros adivinhem, e ela fica emburrada. E fica fazendo... É tipo... Eu sei que banalizou o termo mimimi, sabe? Mas essa Gwen é a definição do mimimi. Ela é o mimimi personificado, sabe? Hoje o pessoal tá chamando de pessoas tóxicas. Cara, mas... É, pode falar, vai. Não, é que eu já ia emendar num outro assunto aqui que também envolve Gwen Stacy. Mas se quiser finalizar esse do desenho, pode finalizar. Não, eu só ia comentar que quando eu assisti, não me incomodou, assim. Talvez revendo com esse ponto de vista, eu até concorde com vocês. Mas na época não foi... Sei lá, se eu não gostei, não foi o bastante pra incomodar nem nada. E tem a galera que fala eu que sempre, é a melhor versão. Que essa Gwen, ela é... Tipo, é de todos Gwen, os desenhos, né? É a melhor versão, né? De todos os desenhos, sabe? Que teve. Sempre que cai no assunto da Gwen. Sempre que vem esse assunto da Gwen Stacy do Espetáculo Spider-Man, eu falo que eu mesmo empurraria ela da ponte pra quebrar o pescoço, sabe? Que chata isso, pra cara. Que é ódio, né? Não é no gostar, é ódio mesmo. Tem um episódio que o Venom sequestra ela lá pra ameaçar o Peter e todas aquelas coisas. E eu ficava torcendo pro Venom, sabe? E Mero, como falaram aí, adolescente, o Moni não está aqui, eu vou fazer o papel. Vocês nunca namoraram, não? Que é basicão, se relacionaram. É basicamente isso. A pessoa para de falar que aqui você adivinha o que está acontecendo. Se você não adivinha, então, mas eles nem namoraram lá. Não, então, mas tô falando. Ela não tinha nem esse aval pra fazer isso, sabe? Na aval? Cabeça dela, ela namorava o Peter, esse é o problema, sabe? Na cabeça dela, ela namorava. Era a Debbie do desenho, era isso, então. E pega a Gwen Stacy original dos quadrinhos, ela é a mesma coisa. Ela fica embolada. Aí O Peter fica lá, o que foi que eu fiz? Ela fica, não, não quero falar. Aí... É a mesma não, coisa. Ela fala mais, ela tipo, ela chega e demonstra mais, assim, ela chega e fala às vezes, a sabe? Diferença é que nos quadrinhos eles namoraram, né? E já é outro assunto que eu queria puxar aqui, que todo mundo gosta, mas eu tenho várias críticas. O namoro da Gwen com o Peter no, nos quadrinhos mesmo, lá, os quadrinhos clássicos. Era um negócio muito assim... Cara, é porque teve todo aquele negócio da Gwen não ser uma personagem também muito mais desenvolvida, mas... O pessoal vem com esse papinho, tipo, ah, ela era a namorada perfeita pro Peter, a Mary Jane é perfeita pro Homem-Aranha. Não, não é, cara. A Mary Jane foi muito melhor. O relacionamento deles lá foi muito mela cueca, mamão com açúcar. Acabava, voltava. E tinha esse comportamento dela aí, tipo, ficar emburrada e querer que ele adivinhasse as coisas. E eu sei que faz parte também do... Daquele drama. Faz parte da época também, novela, né? Época que às vezes. É, eu ia falar que faz muito. Desculpa te interromper, pode concluir aí, depois eu vou falar. Não, é aquele negócio que a gente já comentou aqui em outro Supercast que, tipo, aquela época nos 70 ali, era bem. A vida do Peter era bem uma novela lá, todas aquelas coisas, cheio de romance, reviravoltas e tal, mas. Ou no tempo que a Gwen teve e depois a Mary Jane entrou, tipo, a relação. Num curto espaço de tempo, quando a Mary Jane teve um espaço ali pra. Pra ficar mais próxima do Peter, já foi muito melhor construída. A relação deles foi sempre muito melhor. É que o pessoal fica preso também nesse negócio, ah, só porque é antigo que era bom, mas... Ah, sim. O relacionamento da Mary Jane com o Peter foi muito melhor. Ela foi chata. Você pega pra ler as histórias, a Gwen era um personagem chato. Eu sou da... Pode ver que em todas as vezes que alguém caiu de algum lugar, o Aranha salvou. Ela foi a única que ele matou. Por que será? É, eu acho que esse negócio da Gwen... Tipo, eu gosto do relacionamento deles. Mas eu entendo o que o Maurício quis dizer. Porque, tipo, lendo essa fase do Aranha, do Stan Lee e do John Romita, que é muito boa, mesmo o início, quando o Peter ainda não tá namorando com a Gwen, que tem aquelas primeiras edições lá com a Mary Jane meio que rivalizando com ela e tal... A Mary Jane já era mais carismática e já tinha uma química muito melhor com o Peter, sabe? Nessas primeiras edições, ela saindo pra ir tirar fotos do combate com o Rhino, depois aquela edição da festa deles e tal, a Mary Jane, ela naquele lugar que eles estavam, que ela dançava, que daí, tipo, tinha o negócio do Rei do Crime por trás, ela participando da ação, ela já era bem mais... uma participação bem mais interessante nas histórias que a Gwen. E o pessoal fica nessa também, criou-se essa falsa memória da Gwen, ser tipo, ah, garotinha, ingênua, não sei o que, representar a inocência. Não, meu. Cinco. Mike Deodato nunca esteve tão certo. Nossa. Já começa a contagem regressiva pra alguém citar o Deodato. Eu falei assim. Deodato nunca esteve tão certo. E não, e ela era muito aquele negócio, tipo, tinha aquela rivalidade feminina entre ela e a Mary Jane. Tipo, o pessoal sempre fala, ah, é que a Mary Jane era mais fútil, só que ele dançava. Mas a Gwen tava, naquele começo, pelo menos, tava era tão fútil coisa, era a mesma Jane. Coisa. É, eram as duas, assim, na mesma vibe, uma querendo competir com a outra e pô. Eu lembro que... a Mary Jane, ela era mais despreocupada e, tipo, bem aérea, sabe? Que depois a gente viu que era uma máscara que ela usava, digamos assim, entre aspas, pra esconder suas angústias e tal. Mas ela era bem mais preocupada, enquanto a Gwen que, tipo, atiçava, digamos, essa rivalidade, sabe? A Gwen que se doía facilmente, a Mary Jane tava, sei lá, tipo, nem aí, sabe? Só queria dançar. Eu ia falar o que eu ia comentar aquela hora também, era que, assim, é difícil também comparar o relacionamento do Peter com cada uma, por causa da época também, né? Porque, assim, a Gwen morreu em 73, né? E assim, o tipo de história que era escrita nesse início, tá? Era bem diferente de quando o Peter e a Mary Jane já era casado, ou até antes deles casarem, mesmo nos anos 80 ali também, né? Mas sim, tem essa questão da personalidade das duas, né? Que muda. E eu acho também que às vezes o povo fala esse negócio de a Gwen é a namoradinha perfeita, não sei o que e tal, muito por... até de certa forma, um preconceitozinho ali, sabe? Tipo assim, a namorada que quer sair pra balada perfeita. Quem quer ficar com o herói, com o homem ali. Perfeita a namorada que beija os outros na sua frente lá. Exatamente, o pessoal não conhece, né? A Mary Jane é só pose, sabe? É, mas eu acho que às vezes o povo pensa isso também, né? Tipo assim, não, a Gwen é a namorada ali que tá junto com o Peter. A Mary Jane é muito aventureira, não é a namorada perfeita. É muito a projeção da pessoa, do gosto dela, o que ela quer ter em outra, sabe? E é uma crítica assim, que eu tenho um pouco à Gwen do Espetacular Homem-Aranha agora no filme. Meu, eu gosto da personagem dela lá, eu gosto muito da Emma Stone, como ela interpretou a Gwen. Mas assim, a relação entre ela e o Peter lá não tem conflito nenhum. Ela aceita totalmente tudo que o Peter faz, sabe? É, não tem aquele negócio tipo, poxa, Peter, você me deixou aqui, não sei o que, tá criando um clima chato. Não, ela tipo, ah, beleza, vai lá, faz o que você tem que fazer, eu entendo. Ah, não, tipo, meu pai morreu lá por sua causa, mas tá tudo bem agora, eu só quero ficar aqui com você. Ah, poxa, tipo, entendo. Sabe, tudo ela entende. Eu achei que ela ficou muito, muito passiva ali nas decisões dele, sabe? E cai de novo naquele negócio, o pessoal pega e exalta porque, tipo, a namorada perfeita é aquela que não vai questionar nada que você faz, sabe? Não, e assim, só deixando claro, eu também prefiro o relacionamento do Peter com a Mary Jane, mas não necessariamente eu acho que tenha sido ruim o dele com a Gwen, sabe? Assim, eu acho que foi diferente no final das contas. É, foi bom até, tipo, as histórias são boas e tal. E isso que o Maurício citou, é algo que os quadrinhos são bem melhores que o filme, porque nos quadrinhos ela briga com ele a cada duas edições, sabe? Às vezes desnecessariamente, né? Mas ao mesmo tempo ela defende ele, tipo, é bem dosado. Eu acho que isso nos quadrinhos foi melhor, sabe? No filme acabou ficando muito... como é que chamam? Quando é... Tipo, relationship goal, sabe? É a meta de relacionamento, sabe? Ah, será Sim. que é porque nos quadrinhos tem, sei lá, 20 anos e no filme tem 2 horas? Pode ser, por isso que eu prefiro os quadrinhos que os filmes também, né? Mas ainda é outra coisas coisa. Que todo mundo gosta, menos eu, o Everton, né? Filmes. Mas qual filme? Não, filmes. Eu gosto. Eu só pego um pouco pesado porque o pessoal fica bajulando demais. Sendo que é um produto secundário, é um produto complementar e não o produto principal. Hoje não. Hoje não, mas quem liga pra hoje? Eu vivo no passado, esqueceram? Você pode ver aí, ó, essa semana passada aí, sei lá quando você tá ouvindo isso, na metade de agosto. De 2020? A editora, isso, de 2020, uhum. não dá nem pra ser AC ou DC antes corona ou depois do corona, porque é dentro do corona, sei lá. Dentro do corona. Durante esse, corona. Durante corona. Durante corona. Durante corona, que a editora lá, que o nome é o contrário de subir, ela fez um evento um dia inteiro de lives, pra apresentar um monte de coisa, e não tocou no assunto quadrinhos. Foi games, foi filmes, foi seriado, foi o Diabo 4. Eu vi o pessoal reclamando que não falaram dos quadrinhos. E os da Marvel também é a mesma coisa, quando tem. Então, mas inclusive quando o primeiro filme do Sam Raimi saiu em 2002, o foco já não era tantos quadrinhos mais. É que os quadrinhos da época do filme do Sam Raimi tá louco, né? Era um negócio que... Pelo amor de Deus, é só o Romitinho no auge pra salvar. Pera aí que já eu volto no Romitinho. E salvou. Inclusive no filme do Sam Raimi, quem foi que se inspirou? Foi o filme do Sam Raimi se inspirou nos quadrinhos ou foi os quadrinhos que viraram os filmes do Sam Raimi? Então, mais hoje um dia... motivo pros quadrinhos não terem ficado tão bons. No campo de namorada, não é que eu não goste também. Eu acho que tem fases que eu não gosto, sabe? Mas eu acho que aqui eu sou o único que é a Gata Negra. Por quê? É o único. Por quê? Eu acho que naquela fase em que ela está, tipo assim, tentando não cometer crimes pra ficar junto com o Peter e tal, que é a fase inicial mesmo, eu acho legal. Mas o que eu não gosto do relacionamento dos dois é, tipo assim, a Gata Negra some, isso eu já falei isso em algum programa, inclusive. Já sei. Aí ela volta um tempo depois, o Peter sabe que ela roubou, não sei o quê, mas tipo assim, ah, mas ela é bonita, deixa ela ir. Sabe? Entra aqui o meme do pica-pau passando pano. Então assim, essa parte da Gata Negra eu não gosto, sabe? A parte em que ela é criminosa, o Peter sabe que ela é uma criminosa, mas... Tá tudo bem, sabe? Ela é bonita. Eu não sou mais casado. Tipo, agora é muito mais recente, né? Mas depois que o casamento foi anulado, tal, os dois tiveram um relacionamento um tempo, tal, e tipo assim, ela era claramente uma criminosa, sabe? Então essa parte é uma que normalmente... Ela era muito bonita. E normalmente o público pensa igual o Peter, né? Tipo assim, ah, não tem problema, ela é bonita. Mas eu gostava do início dela, sabe? Ela até de vez em quando fazia alguma coisa, aí o Homem-Aranha, algum crime, né, que eu falo, aí o Homem-Aranha corrigia, né, falava que ela não devia fazer aquilo, e aí ela parava e tal. Ela tinha um conflito que eu achava interessante, sabe? Aí depois, sei lá, acho que ficou meio raso, sabe? Virou tipo aquela mulher que não está preocupada com a lei, sabe? Só quer se divertir com a vida. Sabe? Hoje em dia ela é sempre tipo, a sombra do crime, né? Depois de um tempo. Sempre a sombra da mulher gato também, né? Que já tinha meio que essa ideia com o Batman também. Não, exatamente. Ela não interessa o Batman, mas ela é uma ladra. Isso eu nunca gostei muito, sabe? Assim, ela como ladra e o Peter, não, tá tudo bem. Não tem problema, não. A gente tá falando no Trivial Classics, pra quem não sabe, é o programa que nós comentamos as histórias do Homem-Aranha toda quarta-feira no um novo podcast aí do site Tecnofã, nem tão novo assim. Novo? Ou seja, eu me tirei novo. Tem 30 anos de histórias comentadas, basicamente, e nesses últimos 4 anos aí de histórias, que ali, final dos anos 80, início dos 90, a gente percebeu que o Peter, ele adora defender bandido, né? Porque tem o Raposa Negra, que é um velho, que rouba pra caramba, ele sempre captura ele, mas ele sempre, mas ele é velho, ele passa o pano. Daí tem um outro lá que ele defende nazista do caçador de nazista, da Silver Sable, ele é assim, os sabe? Os terroristas do solo. Isso, ele se identifica, Negra, né, com os caras. A Gata Negra, desculpa, é a beleza, como o Eric disse. Tipo, ela é linda e tal. Agora o Raposa Negra, por exemplo, mas ele é muito velho. O Puma é tipo, mas eu tenho uma dívida com ele. É tipo assim, os caras do mal, às vezes ele facilita pros caras, sabe? E eu achava chato também, um pouco chato, quando o Peter, ele era casado com a Mary Jane, aí a Gata Negra chegava e ele ficava, tipo, tentado, sabe? Tipo assim, eu ficava assim, caramba, cara. Ele só não fica tentado pela Gwen porque ele não é necrófilo, porque ele tem. Que pesado. Porque é bem assim... Aí ele tá com a Mary Jane, todo feliz. Alguém fala, você não aguenta mais. Ele, Gwen. Você for pra pensar, Homem-Aranha Azul. Então, Homem-Aranha Azul, era isso que eu ia falar. Homem-Aranha Azul é exatamente isso. Ele é casado com a Mary Jane. Ela é muito compreensiva, né? Imagina, tipo... Quando ele vai casar... Antes de casar com a Mary Jane também, ele vai lá pra ponte lá. Gwen. Quando eu comecei a ver ele... Comentado, Homem-Aranha Azul, essa acho é uma que cena é que eu não curto também, mas eu nem vou comentar. Porque, quando lá, quando eu comecei a ler, ele já era casado há uns 10 anos. E de vez em quando ele ficava... Gwen, o meu único amor... Quer dizer, meu primeiro amor. A própria saga do clone, quando o clone volta lá, ele... Gwen, ele trava nas bases, na Guerra do Alto Evolucionário também. Sempre que alguém fala Gwen, aguenta, Gwen, ele... Gwen. Esquece a Mary Jane, esquece tudo. O cara na rua ouve alguém falando, alguém tem um isqueiro? Ele, Gwen. meu Deus. Se a Gwen, sei lá, acontece alguma parada aí, a Gwen ressuscitasse, eu não sei se a Mary Jane... Durante o Aranha-Verso dos quadrinhos lá, ele viu a Gwen do outro universo lá, ficou caído pela adolescente lá. De 15, 16 anos, né? Ele, Gwen. Gwen, não vai. Você me defender, eu não sou a Gwen que você conheceu não, seu bosta. E eu só tenho 16, 15 anos, sei lá. Detalhes. Caramba. Mas, enfim, mas... Eu não sei como a garota Aranha se chama Gwen. Talvez ele tentou, a Mary Jane que não deixou aqui. Não. Chega. Eu já deixo todo dia da morte dela você ficar lá revendo as fotos e ficar, que saudade da Gwen. Agora que quase solta os nudes. Não é o dia da morte. É o dia dos namorados. É pior ainda. Em vez de passar com a esposa dele, ele fica lembrando da outra. Cara, Homem-Aranha Azul é uma revista muito legal, mas se você olhar pra esse lado, coitada da Mary Jane. É isolado e tal, e tipo, abandona qualquer contexto. Tem uma história, não lembro qual, mas que a Mary Jane fala que não tem chance contra a Gwen. Ela tá lá de step, porque a Gwen não voltou ainda. Assim, inclusive, tem aquele... Eu já vi um meme, foi com outra coisa, né? Mas, tipo, a gente não vê ali, mas na hora que o Peter pula pra salvar a Gwen, tá a Mary Jane dando dinheirinho lá pro Duende Verde, em cima da porra. Cara, mas... a relação do triângulo aí, Peter, Gwen e Mary Jane, é o Peter casado, é aquele meme lá da mulher que passa e o cara olha pra trás, sabe? É o Peter casado com a Mary Jane, aí passa o clone da Gwen, ele olhando pra trás. O pacto com o Mephisto não foi o Peter que fez, foi a Mary Jane, que ela foi, tá todo mundo voltando à morte, já a Gwen volta. Deixa eu me adiantar e já sair da história. Deixa eu tirar um peso da minha cabeça aqui. Cara, é bem esquisito isso, se parar pra pensar mesmo. Inclusive, a Mary Jane, ela ficou mais festeira depois de um tempo por causa desse novo trauma, né, que era o marido. Com a Gwen. É da mesma forma que ela não queria saber de nada pra superar lá o pai, não sei o que, aí o Peter deixa ela traumatizada também. É isso, porque ela vem de um pai que bate na mulher, não sei o que, aí vai no Peter, tá lá o Peter que é casado ainda com a namorada fantasma dele, a noiva fantasma. A noiva cadáver. Tem que ter a noiva cadáver no... na vitrine. Um ponto aqui, mudando um pouco de assunto, mas eu acho que iniciando um novo assunto aqui, né? É que até eu acho que a gente só xingou a Gwen. Todo mundo gosta da Gwen, menos eu. É engraçado, porque eu nunca senti raiva da Gwen, nada do tipo. E agora eu tô vendo aqui. Gwen do desenho, eu sinto raiva. Eu ia falar assim, gente... dos quadrinhos, eu tenho raiva dela. Mas o que eu ia falar é que. Eu acho que entre nós aqui, a gente até concorda mais ou menos, mas no geral. Todo mundo adora Todd McFarlane e eu não acho grandes coisas. Eu acho interessante pelo valor. Tipo assim, na época que ele saiu, é aquele negócio que a gente sempre fala de o momento e como foi importante e tal, né? Eu acho que na época que ele desenhou, ele inovou pra caramba a forma de desenhar o Homem-Aranha e tal. Deixou aí um legado que várias pessoas desenham hoje, inspiradas por ele, né? Naquelas poses malucas e tal. Realmente ele trouxe um dinamismo maior. Mas eu não gostava daquele desenho sujo, sabe? Cara, eu vou dizer que até gosto. Mas assim, o pessoal fica exaltando muito também. Eu sempre falo que, na minha opinião, o Eric Larson, que era o discípulo dele ali, veio e melhorou o que o McFarlane começou. Mas já que você tocou no assunto, a primeira aqui da minha lista, que tava todo mundo gosta menos eu, coloquei Tormento. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta de Tormento. Mas eu tô falando assim, de um modo geral, você vê muita gente falando muito bem de Tormento. Você pega uns sites especializados, site especializado nerd e tudo mais, sempre fala assim, vai ser relançado Nerd. Aqueles que chamam a Silver Sable de Sabre de Prata. Eu acho que esse aí. Everton matou de quem que eu tô falando. Daí eles ficam falando, não, mas ter relançado pela Panini uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Aí você vai lá, é só um artbook. Mas eu acho que Tormento, eu acho que entra numa categoria diferente. É aquilo que eu nunca parei pra perceber que não gosto, sabe? É outra coisa que ninguém pensa. Isso é muito específico. É porque, assim, as pessoas nunca pararam pra reparar que se ela lê Tormento com um senso crítico, não existe uma história ali, sabe? É tipo um artbook do McFarlane, né? E aí ele botou algumas frases só pra não ficar só a arte. Então, assim, às vezes a pessoa... Tormento realmente fez sucesso pra caramba. Vendeu pra caramba e tal. E, sei lá, 90% por causa da arte, né? Então, se a pessoa valoriza a arte, Tormento, entre aspas, é uma das melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos, no quesito arte, né, pra pessoa. Mas como roteiro é muito fraco, cara. Eu acho que quem gosta por causa da arte. Eu nunca vi ninguém elogiar o roteiro de Tormento. Mas eu acho que a pessoa não pensa. Acho que a pessoa O site especializado nerd aí, o que, que ele faz? Ele não lê as coisas, ele não pesquisa nem nada. Dá aquele Google ali, vê o primeiro link da primeira página e... Oh, meu Deus, essa HQ aqui vendeu mais de 5 milhões nos anos 90. Com certeza é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. E vai lá e põe na notícia deles ali. E a galera sai falando, não, porque realmente... o Todd McFarlane, eu lembro que Abril colocava as capas dele lá numa história que nem tinha desenho dele. O cara é foda mesmo. É uma das melhores histórias do Homem-Aranha. E nem história tem ali. Então, mas assim, não é necessariamente em defesa do site que vocês estão falando, mas assim, é meio que padronizado globalmente no Brasil, Estados Unidos, etc, que Tormento é, entre aspas, um dos clássicos do Homem-Aranha. Ah, então, assim, não é. Clássico, não é bem informação errada que eles estão passando. Mas aí eu concordo com o Everton. Clássico não define uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Mas o que eu quero dizer é que assim, pro público em geral e sites em geral, não só brasileiros, mas tipo assim, mundiais, vamos dizer assim, Tormenta é uma das principais histórias, uma das histórias mais importantes do Homem-Aranha, não sei o quê. Isso é meio que verdade absoluta, sabe? Não é muito questionável, não. Agora, em relação ao roteiro, é fraco mesmo. É o que o Eric falou, você tem que ver o contexto, o que foi importante na época, o McFarlane, mas, porém, cultura, entretanto, todavia. Depois que passou estou evitando usar uma palavra que eu vou usar já com outro assunto. Esse auge, ele... O que ele fez depois de... Nos últimos, sei lá, 10 anos? Ele só trabalha vendendo bonequinho lá das coisas dele. Nem história do Spawn tem mais. O McFarlane ficou no passado. Ele aposentou com o rabo cheio de dinheiro. E foi vendendo bonequinho das histórias dele. Dos personagens dele. Mas é que eu não sei como que ele tipo, aposentou da carreira dele, mas talvez teve aquele negócio também que, tipo, aposentou no momento certo, sabe? Pra também daí não... Ah, sim. Não ficar... Não, que nem fica o pessoal compara com um jogador de futebol, O Frank Miller, que só foi decaindo até chegar no bizarrice. Então é nesse sentido que eu tava falando, né? Não é necessariamente... Tormenta é uma história que o povo não para pra analisar pela história, sabe? Tipo assim, assume que é bom porque é... considerado um clássico e tal. Porque vende, né? Assim como aqueles que assumem que o filme é bom, por causa que o filme lota os cinemas e os jovens dinâmicos adoram. É, assim, teoricamente o dinheiro que arrecada é o que define sucesso, né? Então, enfim. Já que estamos falando de Tormenta, uma coisa que eu nunca falei, é que a Tormenta é seu vizinho. Eu tava sentindo falta já. Mas eu tinha falado do desenhista, né? Falando de desenhista, a gente tá chegando ao auge do programa. Tem um certo desenhista aí que o pessoal, o fã é o Aranha do MCU e ele é o Tony Stark. Tanto o lambisaco que é. E que eu não gosto, mas nem na... Eu gosto quando ele fingia que sabia desenhar porque ele copiava o pai dele, senão... Que é o Romitinho. E aí? E esse sim é o... Eu acho que dos que a gente vai falar hoje aqui, é o que mais chega perto do... Todo mundo ama, menos eu. Eu acho que se tem 3 pessoas na internet pelo fora aí que fala que não gosta do Romitinha, é muito. Eu só gosto no auge. Fora do auge, nem aí. Não quero nem saber. Defina o auge, Everton, por favor. O auge é assim, ó, assim que funciona. Vamos lá. Romitinha, anos 80 e 90, esquece. Passa longe, não leia Demolidor da Inocente, não leia Homem-Aranha do Roger Stern. Leia Homem-Aranha do início de 2001 para 2002 ali. J. Michael Straczynski nos roteiros. E Romitinha no auge nos desenhos. Homem-Aranha com um rosto muito legal. A Mary Jane com super harmônica sua face. E o uniforme do Homem-Aranha com gomos, assim, tipo estilo Shocker. Com sombra amarela na parte vermelha do uniforme. E uma luta não muito inspirada no Ron Frenz lá naquela história com o Senhor do Fogo contra o Morlun. Aquele é o auge do Romitinha. Leia essa fase aí, tá aí. Que você vai ver que... Concordo. Tá aí, definiu bem, esse é o auge mesmo. Mas agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu sabia que você ia falar isso, mas eu fiquei com uma dúvida real, tá? Não é zoando. Aqueles gomos do uniforme, é culpa dele ou é culpa do arte finalista e colorista? Eu acho que é colorista. É, porque eu acho que é ele, né? Lá vem o pica-pau passando pela timeline. mas eu tô perguntando, auge, porque tudo colabora pro auge dele, sabe? Auge dele é construído pelo que tá no entorno também. É um conjunto de fatores ali que estavam juntos naquele espaço-tempo que causou esse auge se criar naquele momento. É uma pirâmide, né? Tipo, na base tem o Straczynski, que é o colorista, e no topo ali tá o Romitinha desenhando um auge. Não, é porque eu tô pensando, eu tô tentando lembrar... Porque, assim, eu acompanhei muito o Romitinha antes dessa fase aí, né? Ali no final da saga do clone e tal. E como foi uma das primeiras coisas que eu li, eu sou meio parcial pra julgar. Porque eu meio que conheci o Homem-Aranha naquele traço, né? Agora, realmente, vendo os desenhos do início dos anos 2000, realmente eu concordo que não são legais, sabe? Mas eu tô pensando aqui se realmente é o desenho ou se é cor e arte final e tal, entendeu? Porque assim, o desenho não é legal. Eu sei que, igual vocês falaram do rosto da Mary Jane, é muito esquisito, não sei o que e tal. Mas... é que o negócio do rosto da Mary Jane, o Everton é aquele fã de Dragon Ball Z, que daí saiu o Dragon Ball Super, ele ficava caçando aqueles frames ali que estavam mal desenhados. E daí fica usando assim, não, porque a arte está uma bosta, vejam isso. Toda vez que ele manda no grupo criticando a Mary Jane do Romitinha, é sempre o mesmo desenho, o mesmo quadrinho. O que é muito ruim, pô. E já é implicância. Mas, por exemplo, ali naquela fase crise de identidade que eu sempre falo, tal, tem arte do Romitinha, eu achava legal, não achava ruim ali naquela época. Mas não era o auge ainda, mas tava beleza, hein. Mas quando ele voltou nas revistas do Homem-Aranha, ali em 2008, por ali e tal, eu lembro que eu não gostei da arte dele. Então, tinha admito que essa fase eu não vi, mas já vi uns desenhos bem recentes dele e realmente devia ter aposentado no auge. Eu não gostava dele desde na época da Saga do Clone, quando ele desenhava. Ele tentava desenhar, todo mundo saia com o rosto de drogado, sempre achava ridículo. Mas o pessoal não lembra porque era formatinho, distorcia o quadrinho e achava que melhorava alguma coisa. Tanto que isso aí que vocês estão reclamando é exatamente por coincidência ou não, é quando ele vai para formato americano original. É verdade. Ah, mas o Romitinho, assim, só para o pessoal não achar que a gente tá falando mal, lembrando que o tema que o Magaren falou, que o Magaren não gosta, é justamente porque a maioria gosta do Romitinha e eu sou fã do Romitinha. Tipo, ele criou o visual do Duende Macabro. Pra mim é o melhor visual de vilão do Homem-Aranha. Então eu acho que o Romitinha é um dos grandes, sei lá, 10 desenhistas da história do Aranha. É, talvez, mas... depois que ele parou de tomar os remédios dele, aí ele foi pro Demolidor aí que você falou da que não sabe nada aí, da Inocente. Uhum. Própria Saga do Clone. Aqueles garranchos lá que eu detesto. Ali no Homem Sem Medo é o Romitinha, né? Você não gosta daquela arte, não, Magari? Também não. O Homem Sem Medo, o atual, mais recente, o Kick-Ass. O Kick-Ass foi um difícil conseguir terminar de ler aquela bagaça por causa do desenho, entre aspas, do Romitinha. Tá fora do áudio já. Mas é isso que a gente falou, a maioria gosta do Romitinha, né? Tipo, eu também gosto. São poucas as fases do Romitinha que eu não gosto. Eu não gosto da fase, por exemplo, que ele pega a caneta e desenha. A parte que ele larga, uhum, né? Sim. Fora isso, beleza, é uma pessoa muito legal, muito, muito gratificante encontrar ele. Diferente de outros caras aí, pessoalmente, de pessoa, mas eu não tenho nada contra ele. Eu tô olhando aqui as artes do Homem Sem Medo, realmente é uma arte, assim, é questão de gosto, igual o Magani comentou, né? Eu acho legal essa arte. Então realmente é... Mas aproveitando aí o assunto de desenhistas, eu vou colocar agora de um modo meio geral. Eu vou usar um aqui de exemplo, mas não significa que eu não goste da arte dele, é só pra vocês entenderem. Você já tá passando pano antes de falar. Não, é isso. É o... Eu não gosto muito quando o pessoal, os desenhistas, fazem o Aranha muito bombado, sabe? Eu acho que, assim, combina mais com o herói, ele é, tipo, uma versão um pouquinho mais magrela, assim, e tal. Porque eu acho que tem a ver daí de ter aquela agilidade do personagem, ele ser mais esguio, mais rápido. E o exemplo que eu vou citar é do Mike Dodato, que ele faz um Aranha muito boladão, assim. Ele marca bastante os músculos, é quase um Homem-Aranha versão Dragon Ball, sabe? É, o do Deodato, ele parece um Superman com a roupa do Homem-Aranha, né? E não que eu ache ruim, eu acho legal a aranha dele, mas realmente ele é bombadaço, né? É, tem uns músculos bem definidos, né? Verdade, tô sim, olhando sim. Aqui. Mas eu sei que, tipo, tem pessoas assim que também não gostam. Não gostam do Aranha muito magrelo. Acho que eu já vi o Everton comentando alguma coisa, assim, que fala que se fosse pra ser magrelo, seria só na fase do Dítico, né? Que ele ainda era um adolescente. Ah, sim, eu acho que o Aranha magrelo é assim, olha, ele é interessante justamente pra diferenciar a fase dele adolescente pra dele adulto, sabe? Eu acho que é o crescimento, a evolução do personagem. Na fase do Dítico, que o próprio Pat Oliphy desenha ele magrelo também, na parte dos arquivos secretos. Eu acho que seguindo essa ideia, assim, mas nunca super exagerado, sabe? O Aranha do John Romita, pra mim, tá na medida ali, tá? É o Aranha forte, sabe? Que ele é atlético, mas ele não é um fisiculturista, não é o Venom, sabe? Sim, sim. Eu diria ainda, tipo, o que o Ron Frenz fazia, sabe? Que o Ron Frenz puxava bastante pro traço do Dítico. Então ele fazia um Aranha um pouco mais termo, magro, né? Só entre que ainda tem... Entre o Dítico e o Romita, definidinho ali, sabe? Isso. É legal, sim. Vocês têm que, principalmente o Magari e o Everton, têm que falar do Venom. É um personagem mega famoso, a galera compra tudo que sai dele e vocês não gostam. Mas eu gosto. Poxa, o Venom, eu te falar que o Venom é o meu segundo vilão favorito do Aranha. Só que eu só gosto das primeiras, os quatro grandes arcos dele, depois não. As histórias do Venom vilão não contam. O Venom um anti-herói. Aí sim, aí não, vai. Não. Não, o Venom foi anti-herói por 20 anos e vilão por 4. O Venom então... vilão é caracterização, né? Assim o pessoal pode comparar a Gwen Stacy com a Mary Jane, que foi mais ou menos a mesma coisa. O que eu tô querendo dizer é que eu sei que vocês não gostam dele depois que virou anti-herói, né? Que, e é justamente... Ele tá na ilha lá. Só quem saiu foi o simbionte que foi lá pra Garota Aranha. Ué, morreu na ilha. E esse é um cara aí, né? Que até hoje tá com a revista solo, né? O Venom tá tendo a revista mais relevante hoje em dia do que o Homem-Aranha. Fundo do poço, né? O que eu acho legal dessa revista solo é que sempre o pessoal comenta, o que eu vejo o pessoal comentando é que os caras tiveram que, tipo, apagar o Venom, jogar o personagem no lixo, jogar longe, fazer outro personagem dar o nome de Venom. Olha, ficou bom. É a maior prova de que não prestava o... Mas o pessoal gostava do Venom dos anos 90 também. É, e agora o pessoal tá falando que o Venom nunca foi tão bom quanto é agora, não sei o quê. Pô, mas você queria que piorasse na medida que passasse o tempo? Não dá pra piorar o Venom. Eu não sou fãzão do Venom, tal. Pra mim ele é tipo assim, é mais um vilão. Não acho ele melhor ou pior do que os outros. Pra mim é ok, mais um. Não, é o lagarto. Ele era legal. A gente comentou agora há pouco nos views aí, toda essa coisa dele... O Peter não saber, que até sabia, mas não sabia quando ele tava chegando, o sentido da aranha não funcionava. É, isso era legal também. Isso era legal. Esse jogo de gato e rato que só funciona com ele. Ou quando o roteirista não toma drogas. Pior que eu achava isso legal também. Só que como eu conheci ele depois disso, quando ele já era mais malucão lá, eu peguei pra ler, sei lá, no final dos anos 90, uma revista dele no início, e eu achei meio tipo assim, pô, mas esse Venom parece um cara com uma roupa preta, sabe? Eu lembro que eu achei meio esquisito, que eu tava acostumado com aquele Venom todo gosmento, boca grande, não sei o quê. Eu lembro que eu achei esquisito esse Venom. Como é que chama o inimigo lá do Mickey? Mancha Negra, não? Mancha Negra. Eu lembro que eu achei esquisito na época. Tinha perto do auge, né? Aquele Venom magrelinho, né? Mas o Venom, pra mim, eu não acho ruim. Mas também não acho grandes coisas. Então... Eu acho que, assim, entrando ainda em personagens, tem um personagem que eu acho que ele é muito louvado. E eu não vou negar, o cara é um grande ator, tem ótimas lutas, mas o Dr. Octopus do filme... É de longe um personagem assim que, pra mim, tá muito longe da melhor versão do personagem, sabe? Dr. Octopus do Homem-Aranha 2 lá do Sam Raimi. Todo mundo gosta, elogia, pô, melhor vilão, melhor representação e tal. Eu não gosto dele por algumas razões, que, tipo, em especial pela redenção dele, que eu acho que o Octopus não tem que ter redenção dessa forma, assim, dessa forma de, tipo, tudo pela ciência e tal. Eu acho que o Octopus, ele usa a ciência como uma ferramenta e ele não é dominado pela ciência, é ele que domina a ciência, sabe? A ideia dele é ele ser o mestre da engenharia lá e da química e etc. Não é ele ser dominado pelo desejo de, tipo, a ciência está dominando ele. Eu acho que se inverteu ali no filme isso, e ele sendo, digamos, influenciado, entre aspas, pelos tentáculos, não ficou legal. E, tipo, eu não gosto do final dele do filme, por exemplo. Acho que uma derrota dele na porrada mesmo, na inteligência, seria melhor do que aquela coisa dele virando do bem ali e tal. Mas você tem que ver que é filme. O filme, o pessoal não aceita vilão por ser vilão mesmo. Tem que ter um motivo, né? Tem que ter... Não pode ser a vilã da Branca de Neve, da... Essa incompreendida, tem, né? Tem que ser a incompreendida. Aconteceu alguma coisa, tadinho. Exato. A vítima da sociedade. Então, mas se você parar pra pensar, um vilão por vilão, normalmente, tipo assim, hoje em dia não é um personagem que é muito aceito, né? É exatamente por isso que fizeram essa mudança. É, o povo quer ter uma desculpa pra ser ruim, sabe? Tipo. Não, mas eu acho que não é nem isso. É justamente pra falar assim: olha, essa historinha de bem contra o mal, que tipo assim, esse cara é um herói puro e esse é um vilão puro, isso é uma coisa do passado, sabe? Hoje em dia, tudo é meio cinza, sabe? O herói, às vezes, pode fazer uma coisa que é mais ou menos não tão boa. O vilão, ele não é vilão. Supremo, né? Centurões Supremos, que eu não vou citar porque não é do Homem-Aranha, mas eu poderia citar também. Não, nem isso que eu ia comentar, não. Mas assim, eu acho que hoje em dia tem essa tendência de fazer as histórias mais ambíguas, sabe? Assim, tipo, não existe o mal puro e o bem puro, sabe? Sempre, tipo não, assim, ah, o mal bem, foi gerado. O bem puro não existe. Não. O que não existe é o mal puro, porque sempre não... é a sociedade que forma. É verdade. Mas, assim, e, tipo, isso não é uma coisa ruim, porque... Isso assim, não é novo, mundo... cara. Tipo, pensa, o lagarto já era. O lagarto já era o cara incompreendido que fez uma bobagem lá. O Gatuno era um vilão que também, tipo, se tornou um herói. Mas então, vocês estão falando de personagens que não apareceram nos filmes ali até então. A questão do Octopus, eu até entendo que o Everton... O problema é que o Octopus é o cara da maldade, sabe? Você tem que colocar um arco do personagem ali em 2 horas, sabe? Não é um negócio que daí, dali uns meses, ele pode retomar e se trabalha ele de novo e de novo. Não, ele tem que ter... Em 2 horas, ele tem que sair do ponto A pro ponto B e do ponto B pro ponto C. Então, eu acho que assim... Se achar essa alternativa de narrativa no filme, eu acho totalmente justificável. Não é só pelo Octopus, mas eu... Eu não gosto desse negócio dos vilões serem... Ah, ele tem um motivo pra ser... Não, tem gente FDP por aí. Tem gente que é vilã porque gosta de ser mal. O próprio Ed Brock do terceiro filme, que inclusive é engraçado que é o contrário. Os caras que tem um motivo nos quadrinhos, eles deixam completamente FDP nos filmes, tipo o Ed Brock. Lá eu sou mal porque eu gosto de ser mal. Tem gente assim, não é todo mundo... Ah, foi a sociedade Exato. Que fez, foi a criação... Tem que ter digamos, um equilíbrio. Tem aqueles que têm algum motivo, tem aqueles que não têm, tem aqueles que têm tendência já, digamos assim, a ser sacana, sabe? E eu acho que o Octopus, o que eu não gosto do Octopus é que justamente ele, sabe? Ele é o cara que, nos quadrinhos, ele é o planejador mestre, ele é o cara que... O cara gosta de ler as histórias porque sabe que ele é... um cara que não vai hesitar em ferrar com a aranha, sabe? Ele tem momentos de redenção nos quadrinhos? Tem. Ele tem a mulher dele lá que ele queria curar da AIDS. Ele tem o momento que ele salva o aranha, até na saga do clone, de um veneno lá do coruja, mas ele salva o aranha porque ele quer matar o aranha, sabe? Ele tem seus momentos, mas nunca é aquela coisa tipo, eu sou controlado pra fazer a maldade ali, mas no momento que eu recobro a consciência, eu sou bonzinho, sabe? O Octopus, ele cresceu em uma pessoa meio perturbada e que se achava superior aos demais, sabe? Tipo, ele tem seus... Você vai achar pinceladas dessa arrogância nele lá no filme, quando o Harry vai lá apresentar o Peter pro Octopus lá pra fazer o trabalho, ele fala assim... Ah, Peter, até seria legal conversar com você, mas não tenho tempo pra falar com estudantes, mas já que o Harry tá pagando as coisas, então eu tenho que fazer isso. Sim, e daí quando o Peter fala Sim. lá pra ele, você não tem medo de que algo pode dar errado, sua experiência? Ele, não vai dar nada errado, eu já fiz e refiz isso várias vezes, ou seja, já fiz os cálculos, tá tudo certo. Sabe? Então assim, tem umas nuances disso que você tá falando, sim, não, sim. Acaba não sendo o foco ali na personalidade do personagem ali, mas tá lá, tá presente, sabe? Se você parar pra pensar, o Octopus dos quadrinhos, assim. Ele é uma vítima da sociedade também, né? O problema é que eles tiveram... É uma vítima da mãe dele, na real, né? Tipo, bem da sociedade. É, mas assim, junta várias coisas e tal, e assim, ele foi se tornando uma pessoa má e arrogante e tal, justamente por causa das coisas que ele viveu e tal. Então assim, ele não nasceu mal, né? E aí Só que assim, no filme, eu achei legal da forma que eles fizeram lá, porque assim, beleza, eles criaram um personagem diferente dos quadrinhos, realmente ficou diferente. O do filme, ele não é arrogante ao extremo, igual dos quadrinhos e tal, ele realmente é uma vítima ali, né? Mas ele é superior. Só que assim, eles criaram mais ou menos, vamos dizer que os tentáculos, quando estão dominando ele, vamos dizer assim, não é exatamente que eles estão dominando ele, eles estão tipo... Liberaram a personalidade real dele. Tipo, o subconsciente dele, né? Eles liberaram aquilo que tava oprimido, que tava oculto dentro dele, sabe? Então, assim, é o que ele se tornaria sem os tentáculos. Só que, assim, foi uma forma que eu achei legal deles fazerem isso em 2 horas, né? O que eu não gosto é a personalidade boazinha dele ser o predominante, sabe? Se a outra fosse predominante, beleza, ele tivesse lampejos de bondade. Mas eu acho que não seria assim se fosse, tipo, uma série ou alguma coisa, sabe? Ah, claro, que... talvez o problema seja que o filme seja uma mídia limitada, e por isso que eu não sou tão fã dos filmes. Mas enfim, viraria, o Octopus acaba entrando nisso. Viraria um Breaking Bad, sabe? Que o cara fala que tá fazendo tudo pela família e no final o cara é um vilão. Exato. Bom, seria se ele, sei lá, fosse ela monitor de um acampamento de férias para as crianças, bonzinho, né? tá aqui na minha lista, se quiser, já entramos aí. Eu já queria puxar. Por isso pra puxar. Então vai, Magari, puxa aí. Essa sim também quase. Que referência entra, é essa? Essa também quase entra na categoria de que realmente todo mundo ama, menos eu. Apesar de que eu não entro muito no menos eu, mas enfim, que é a série dos animados de 94, ó. Que o pessoal lá trata como se fosse a polêmica, coisa mais... Polêmica. Para. Vamos terminar o bloco aqui e depois a gente volta. Sobe a musiquinha. Ai. Série de 94. É o melhor desenho de todos os tempos, não, Magali? A primeira temporada eu acho muito boa. A primeira temporada. Pô, mas depois tem Mary Jane, clone de água. É, Mary Jane, clone de água, tem... Eu sei que isso é coisa de... Tô falando geral, o Aranha que não dá um soco, o Carnificina que não faz nada, o Mob que suga a essência, o plasma, não sei das quantas, mas... Mas isso aí a gente dá um desconto, né? Porque é do desenho. Exatamente. É da época lá do... A primeira temporada eu acho... Acho que eu não tenho o que reclamar da primeira temporada, assim. Mas depois o resto é um tobogã de M. O meu problema com esse desenho é a quarta temporada em si, que eu acho terrível. Mas a primeira, a segunda eu gosto, o pessoal fala mal por causa do Morbius, mas fora ele tem os episódios X-Men e outras coisas legais. Eu já comentei no podcast, escutem aí do Tripcast Homem-Aranha série animada. Ele é, no geral, ele é um desenho legal, só que tem umas bizarrices, com certeza, né? Que, principalmente pra mim, a quarta temporada é terrível. Depois da primeira temporada, ele é um desenho bizarro que tem umas partes legais. No geral, eu gostava dele, assim, mas realmente ele tem vários pontos que, se você for analisar, são episódios inteiros que você fica assim, cara, por quê, né? A questão da série animada dos anos 90, pra mim, é aquele negócio, né? Eu não odeio, o problema é o fã-clube que coloca, não, é a melhor coisa, não sei o quê, esse é o Aranha definitivo, esse é o Aranha dos quadrinhos. Aí, é que só isso, que assim, o cara, esse, os três primeiros episódios, Aranha, pra lembrar... Né? O Aranha definitivo do personagem. Isso a gente falou lá no podcast, né? Que, tipo, a representação do personagem, que é o definitivo, né? É, então, só que daí assim, a galera pega, assiste três episódios pra relembrar como é que era, e aí você pega os três da primeira temporada que realmente é melhorzinha. Só que esquece que daí lá pra frente tem o Electro, que é filho do Caveira Vermelha, e que se fosse hoje num desenho, tipo, meu Deus, destruíram os meus quadrinhos, nossa, pior coisa que eles fizeram. O problema dessa série é um negócio chamado nostalgia. Sim. O pessoal não consegue. Não só dessa série, né? Muita coisa. O pessoal não consegue. É, mas essa série eu acho que é o mais. É o que vai no ponto de nostalgia. Que o pessoal não consegue ser crítico com essa série. O pessoal não pode falar, tá, essa série tem uns problemas aqui, uns problemas ali, não é tão boa assim, não. Não é a melhor coisa, não pode ser. Esse que é bom. Lá na página do Facebook, sempre que a gente posta alguma coisa de Aranha Verso, várias imagens de personagens, sempre tem um que fala, faltou o melhor, faltou o da série dos anos 90, não sei das quantas. E eu sempre respondo, foi ele que tirou a foto. É engraçado que quem cresceu assistindo o desenho dos anos 80 também acha que ele é o melhor, tal, só que eles não são a geração internet adolescente, né? Então, tipo, o cara que é ali... Tem gente aí que defende, eu acho que eu falei no podcast do Aranha, tem gente que defende que a versão do Hulk do Lou Ferrigno é a melhor coisa que já fizeram com o personagem no céu e na terra. É porque cresceu assistindo aquilo. É, não, então, mas aí tem muito disso. Só que a diferença é que o pessoal que cresceu assistindo desenhos dos anos 90 entrou na internet, né? E adolescente ainda, e jovem ali. E é relativamente fácil achar. Mesmo quem não assistiu na época, Eric, não é tão adolescente assim não, cara. Meu irmão nasceu em 98 e fez 22 anos semana passada. Sim. É, não, mas eu falo assim, o que eu quis dizer de adolescente é que a pessoa cresceu vendo nos anos 90, aí a internet começou a bombar no início dos anos 2000, que o pessoal já tava na adolescência ali, então os jovens e tal. É isso que eu falei também, ela é fácil de achar por aí. Sim, sim. E o desenho teve um marketing, né? Tipo, teve boneco, teve jogo e tal, que outros desenhos anteriores não tiveram. Ou seja, ele popularizou mais. Né? Não, e mas assim, eu falo que ele faz sucesso até porque, sei lá, quem nasceu nos anos 2000 fala que ela é a melhor coisa que já fizeram. É, porque ele, em essência, é um desenho bom, né? E o Aranha não tem muita sorte, porque, tipo, o desenho, o 3D, aquele, ele tem problemas e é curto. O Diversão e Alegria é horrível. Tipo, o Espetacular acabou sendo curto porque foi cancelado. Diversão e acaba Alegria. Que o desenho... acaba Diversão que o desenho... e Alegria, pra quem não sabe, é Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, que é só Diversão e Alegria aquele desenho. E daí, tipo, não, depois tem o Ultimate, amigos, que... É Ação Sem Limites. Ação Sem Limites. Acaba que... Os desenhos que rivalizam com os anos 90, fora o Espetacular, que é curto, tipo, acaba que não tem, sabe? Os anos 80 ele é muito bom, só que ele é dificílimo de achar, né? O de 81, principalmente. O dos anos 60. E é muito anos 80, né? Ah, e é curto também. É, e também é curto. Ele tem, acho que a mesma quantidade de episódios que tem o Espetacular, senão. É uns 20 e poucos também. É. E o desenho dos anos 60, ele já é, tipo, de outra época. Fica ele difícil é meme. Acompanhar. Ele né? É meme. Ele é meme. E acaba que daí o cara, tipo, o desenho mais próximo ao que o personagem é, digamos assim, na versão original do Stan Lee, acaba sendo tanto esse dos anos 80, o primeiro deles, né, quanto dos anos 90. E como o dos 80 é difícil de achar... Mais próximo do original, vamos dizer assim, é o dos anos 60. Antes do pessoal... É o dos anos 60, sim. Porque daí fica datado, assim, né? Então... Minha opinião sobre o desenho dos anos 90 em si é que, assim, como desenho, ele é um desenho legal, assim, divertido e tal. Só que, assim, ele não é a melhor adaptação do Homem-Aranha. Tal. Só porque o uniforme de alguns personagens é igual dos quadrinhos, o povo fala exatamente. Isso também. Então, assim, não é que ele é a melhor versão possível, mas ele é um desenho legal de se assistir. Então, a última vez... pra gravar mesmo o programa que a gente fez. Aliás, eu nem lembrava que a gente tinha gravado. Eu tô acreditando no que o Everton tá falando aí. Não, a gente gravou, mas eu acho que eu nem terminei de ver. Quando a gente então, gravou. Era isso que eu ia falar. Eu não consegui terminar de ver. Eu parei. Acho que ele tem um problema que também acabou envelhecendo meio mal, né? O tempo não... Eu acho que o tempo não fez muito bem pra ele, assim. A gente consegue assistir também porque a gente tem o nosso... fatorzinho nostalgia lá, a gente gosta também bastante do personagem. E a gente pega referências, né, dos quadrinhos e tal. É, mas assim, não é acho que um desenho, assim, muito digerível pra uma nova geração. A gente pega as referências dos quadrinhos, o Kraven apaixonado, é o Electro, filho do Caveira Vermelho. Filho do Caveira Vermelho, exatamente. Essas daí dá pra esquecer. A gata negra que toma com a máscara lá de... É, eu ia falar isso. O Duende Macabro que veio bombado. Antes do Duende Verde, né? Eu tô zoando assim, mas meu problema não é porque é diferente do gibizinho. Meu problema é que a maioria dos episódios deles são chato pra burro. O problema é quem fala que é igual o gibizinho, né? Isso aí que vocês estavam falando agora me lembrou uma coisa que eu tava conversando hoje mais cedo num grupo de Star Wars. Que a gente tava comentando alguma coisa lá. Todo mundo sobre... gosta, menos eu, Star Wars. Não, a gente tava falando que... Tipo assim, se o episódio 6 de Star Wars saísse hoje em dia, nossa, ia ser um terror, né? Os caras que acabam com o Império é tipo uns ursinhos carinhosos, sabe? É uns bichinhos pequenininhos, tá? Ia ser um absurdo. O 6 é o 3, aí... é o terceiro lá, da trilogia original. É o VI, isso. É o último da trilogia original. Mas não necessariamente dele. A gente começou a fazer uma brincadeira lá, é um grupo de WhatsApp que eu tava, né? A gente começou a fazer uma brincadeira que era basicamente reclamar de coisas de Star Wars série clássica, sabe? Tipo assim, que absurdo, o diretor do episódio 5 acabou com o filme, porque no primeiro o Luke beija a Leia e no segundo ele inventa que eles são irmãos, é um absurdo, sabe? Tipo, a gente começou a puxar essas coisas assim, e aí a gente tava basicamente provando que dá pra você falar mal de qualquer coisa, basta você focar nos pontos negativos e exagerar neles, né? Então, e a o mesma coisa... O Jane lá que o Maurício falou, que eu adoro. É. E a mesma coisa acontece com quem gosta muito das coisas, né? A pessoa foca só no ponto positivo e ela enaltece aquilo de uma forma absurda, né? Então, tipo, é o caso dos haters e dos lovers, vamos dizer assim, né? A galera que exagera pro lado bom e pro lado ruim, né? E aí, vocês estão falando aí... Dos anos 90, eu acho que sim. Pelo menos pra mim, se você tirar um negócio de nostalgia, de assistir, né, sei das quantas, sobra muito pouco dela. Tirando a primeira temporada, claro. Envelheceu mal, eu acho também. Ficou muito, é um produto muito da época também, sabe? Aquele negócio lá de... Eu sei que foi por causa da censura e tal, mas tipo... arma laser pra tudo quanto é lado, uns negócios assim. É, mas não, é cancelado. O que ajudou a série a envelhecer mal foram aqueles 3D vagabundo que eles usavam. Também, nossa, é verdade. Tinha isso. É, mas assim, é o que a gente tá falando, né? Você tem que meio que pensar com a cabeça da época, né? Para pensar assim nessas coisas, porque... Eu não, esse que luta. O próprio desenho dos anos 80, o que vem antes do Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, que esse é um... Cara, é difícil demais de achar pra assistir, que era só o Homem-Aranha, né? Não tinha a Flama e o Homem de Gelo. Sim. Ele era um desenho legal, o Spider-Man 1981, agora, né? É, aí na segunda temporada eles rebutaram, vamos dizer assim, né? Mas assim, ele era legal. Todos esses desenhos dos anos 80, se você for assistir hoje sem a nostalgia, sem o negócio de, ah, eu gostava porque eu era criança, o pessoal fala, ah, hoje os dias... É uma coisa que eu sempre bato na tecla, que o pessoal sempre fala, ah, na minha época os desenhos eram bons, hoje os desenhos são muito infantis, não sei o quê. Eu falo, não, seu imbecil, você gostava porque você era criança, você era o público, você era infantil. Vai assistir aquela porcaria de hoje, vai... Thundercats eu adoro, mas eu fui tentar assistir uma vez os episódios... Eu quis cortar os pulsos, então... Mas ninguém dá o braço a torcer. A pessoa assiste, e aí ela... A pessoa assiste e ela relembra da infância e ela fala que continua bom, sabe? Tipo, mesmo assim, que seja ruim, o pessoal vai falar que é bom, não vai dar o braço a torcer. Snyder Cut. Thundercats é um que eu assisti fora da época, né? Eu assisti depois de ter assistido Dragon Ball Z e etc. E eu achava chatíssimo o desenho. Você não era de outra época. Isso. E em compensação, quando eu era criança, tinha uns 6 anos, passava He-Man e eu achava o máximo, sabe? He-Man eu nunca gostei nem na época que eu era criança. Eu tentando reassistir a primeira temporada de Pokémon. Passou 2, 3 episódios, eu falei, ah, deixa ele quietinho no meu canto da memória afetiva. Pokémon eu gosto por causa da minha memória afetiva, mas também... Mas nada me impede de chegar hoje em qualquer conversa sobre Pokémon e falar assim, ah, a primeira geração é que vale, o resto que veio é tudo bosta. Não, é tudo bosta. Segunda geração é a melhor. O Maurício ainda tá na fase dos 150 primeiros, que são os melhores. Jotô é melhor porque é a primeira que eu assisti. Então, o pessoal sempre vai achar melhor o primeiro jogo que jogou lá dos Pokémon. Agora que eu tô nessa febre de Pokémon, sempre tem nos comentários aí o pessoal fala, ah, a melhor geração é, sei lá, 4. Por onde você começou? Ah, pela 4. mas isso que ele falou do desenho de 81, né? Tava falando aí que o desenho de 81, ele é bom, mas é aquela coisa, ele é da época e tal, mas ele realmente, se for pegar, ele é um desenho que o Aranha tem uma personalidade, assim, uma representação boa, uma representação... Tem? Poxa, eu assisti, eu não percebi essa personalidade. Além daquela... Só se for a personalidade do Tommy Maguire, com aquela cara de baba, imbecil dele. Nossa, ofendi geral agora, rolou até o silêncio. O desenho de 81 tem o Homem-Aranha ficando pequenininho e... Ah, sim, tem os quadrinhos também, pô. Tem gente que ninguém leva a sério, tipo, ficar pequeno e troca de mente. A gente leu uma história recentemente no TVU Classic aí, quarta-feira, escutem TVU Classic, histórias clássicas do Homem-Aranha, anos 60 até anos 90. E a gente falou do manual aí que o Homem-Aranha fica pequenininho, come formiga e ele vai parar no microverso. Caramba. Não, tem que lembrar. Mas, é aquele Tiny Adventures, sei lá como é que é? É esse mesmo. Puta ali, é Tiny, não sei o que. Não sei no Brasil, Aí também, abriu a mãe. O que mais? Coisas que todo mundo gosta e a gente não. Formatinho? Eu anotei aqui. Formatinho é uma coisa que todo mundo... elogia, e tipo assim, não é que eu não goste, eu tenho um monte de formatinho aqui, mas não é melhor que formato americano. Ah, não, nem ferrando. Saber que não é melhor, não, mas... eu gosto de formatinho porque grande parte das histórias do Aranha da fase que eu mais gosto saíram nele, mas não é o formato em si que eu gosto das histórias. Ah, mas eu já vi um monte de gente falando que não, porque o formatinho era melhor, porque o texto ficava mais conciso, eles cortavam o que não precisava, sabe? Tipo, não, cara. Aí eu acho que a gente é preguiçoso que quer ver figura, né? Não quer ler, quer as figuras. Formatinho agora. Formatinho, tipo assim, as histórias que saíram na época do formatinho são legais, mas o formato em si não é legal. Era uma necessidade de mercado, né? Vamos, nem tudo que saiu era legal, tá? É, eu ia falar isso, tipo, todo mundo fala, Homem-Aranha, anos 80 é a melhor fase dos quadrinhos e tal. Eu concordo que, tipo, é a fase que mais tem histórias boas, mas tem uma história dessa época, por exemplo, que eu deixei só de exemplo, que, tipo, nem tudo. Essa história, por exemplo, ela é muito aclamada, todo mundo ama e fala. Peraí, silêncio, o Everton vai falar mal de uma coisa antiga. Então, eu vou falar de uma história que ela é do Peter David, que é um dos meus roteiristas favoritos. Meu Deus do céu. Homem-Aranha 2099, né? Alguém vai lá na casa do Everton, ele vai desmaiar. É, o nome da história é Uma Aranha Suburbana. Todo mundo aqui nesse podcast deve gostar, não. Eu não gosto. Agora sou eu. Tipo, eu falei, é uma história que eu não curto. Eu acho que a ideia de fazer uma história cômica do Aranha, assim, de vez em quando, é interessante. E tem várias que eu concordo que deram certo. E essa, tipo, todo mundo ama e adora, mas como o tema do programa é esse, eu tenho que falar. Tipo, eu considero uma história, assim, bem, sei lá, um pouquinho abaixo da média até. Eu acho ela meio ridícula, sabe? Eu sei que o propósito é esse, mas eu não gosto, sabe? Eu acho meio irreal, assim, o Aranha ficar sofrendo em um subúrbio, sei lá. Meu Deus, que... alguém chama os pais desse garoto. Como é que desconecta a pessoa aqui mesmo? Peraí. Eu falei, é tipo, essa realmente, eu acho que todo mundo... Eu nunca vi ninguém falar mal dessa história, sabe? E eu não sou tão fã dela, assim, sei lá. Aí, Maurício. Maurício, no início do programa, eu acho que não vai gerar muita discussão, porque todo mundo aqui tem um gosto mais ou menos parecido e tal, aí. E olha aí, ó, é uma história dos anos 80, que saiu no formatinho, na fase do uniforme negro ainda, que eu gosto muito dessa fase, e sei lá, uma história que pra mim... Sei lá, não é do meu gosto, assim mesmo, é bem particular, sabe? Ela não é uma história ruim, mas eu acho abaixo da média, porque pra mim ela é uma história que ela força um pouquinho pra ser engraçada, sabe? Ela, tipo, o Aranha sofrendo porque o cachorro tá correndo atrás dele, essas coisas meio, sei lá. Eu acho ela meio palhaçada. O Aranha é encoxado lá pelo pai de família. Essa cena, ela é engraçada, mas ela é tipo, sei lá, cara, essa história não me desce tanto, assim. Eu gosto do Peter David, eu gosto do Bob McLeod, que é o cara que desenha essa história. Eu gosto da fase, eu gosto da história que vem antes dela, provavelmente eu gosto muito da história que vem depois dela, mas dela, sei lá, não gosto. Provavelmente. Ela é um filler da... É um filler mesmo, é tipo o Goku aprendendo a dirigir, sabe? Só que aquele lá eu acho legal até. Meu Deus, não! É, falando ainda do formatinho, a minha relação com o formatinho é a seguinte, né? Ah, as histórias que eu gosto, tenho elas em formatinho e tudo mais, mas se ela saiu encadernado, capa dura, aí eu vou lá e compro encadernado e mantenho o formatinho aqui. Se um dia eu passar aperto, precisar de espaço, alguma coisa, eu me desfaço do formatinho e mantenho a história que eu quero no encadernado, porque o formato dela é bem melhor. Ah, sim. Formato americano, o original dela, né? Todos os originais. Porque nem só a gente fala do formato americano, mas tem história de todos os formatos. O formato que ela saiu originalmente é sempre melhor que é como foi pensado, foi estudado para aquele formato, para os textos para caber no balão e tudo. O negócio aí que... E aproveitando que eu puxei aqui o... A ideia do encadernado, eu ia falar. Coisa que eu vejo o pessoal, no geral, gostando e tudo mais, é a famosa coleção de lombadas. Lombadeiros. Eu ia falar que, na verdade, não é nem o tema do programa em si, mas uma coisa que me incomoda muito, tipo assim, o pessoal na internet coloca uma coisa... Não é que coloca uma coisa na cabeça, mas tipo assim, chapéu. Sei lá. Vamos supor que... Cara, eu não vou pensar em nenhum exemplo específico, vamos pelo falar da... Pelo jeito, quem não coloca na cabeça é o Eric. Não é porque eu ia tentar pensar num exemplo aleatório aqui, mas vamos usar o exemplo da lombada mesmo. Tipo assim, tem várias pessoas que estavam comprando a coleção da Salvati lá só pra completar a lombada, não sei o que e tal, e por algum motivo as pessoas se doem por quem tava fazendo isso, sendo que o dinheiro era da pessoa, né? Mas beleza, tipo assim, a pessoa tava comprando só pra completar a lombada e não... Que é, pra quem não sabe do que a gente tá falando, né? As revistas da Salvati, elas formavam uma imagem, né? Quando você colocava todas lado a lado, a lombada, que pra quem não sabe o que é, ouça o programa que a gente comentou sobre termos de quadrinhos e tal, ela ia formando uma imagem. E aí várias pessoas compravam revistas que às vezes ela nem compraria ou alguma coisa assim, só pra ficar com a lombada perfeita, né? Com o desenho. E as pessoas se incomodaram com isso, porque se você compra, você tem que ler, né? E aí eu vou te xingar porque você tá comprando e não tá lendo, enfim. E aí ficou padronizado o termo lombadeiro. Beleza. E aí uma coisa que me incomoda muito é tipo lombadeiro assim... Lombadeiro, né, gente? Uma coisa que me incomoda muito é que, assim, qualquer coisa que a pessoa for reclamar que tenha uma lombada envolvida, mesmo que a pessoa tenha razão, sempre vai ter gente nos comentários falando, ah, lombadeiro, não sei o quê. Esse tipo de coisa sempre me incomoda, sabe? Tipo assim, a pessoa, ela não tá aberta mais ao discurso, ao debate. Ela vai xingar o cara de lombadeiro. Né? É tipo, internet. É tipo o cara falar, sei lá, falar mal de governo X e vão te falar que... Você é do partido Y, sabe? Ah, você é do partido Y, você tá falando. Se eu não tô enganado, o Eric Larsen postou uma imagem no Twitter esses dias sobre uma lombada errada que ele de uma revista lá. Ele falou assim, por que não tem padrão nessas coisas? Eu não lembro o que ele falou direito. Se fosse no Brasil, com certeza ia estar o povo, lombadeiro. Tipo assim, cara, a pessoa tem direito de reclamar de erros, né? Não tô falando de bobeira não, né? Coisa que é errado mesmo, sabe? Tipo assim, tem um lote de revistas de A Queda do Morcego, que a edição 2 saiu, tipo, uns 5 milímetros mais alta, sabe? Dá tipo um degrau. É um erro, sabe? A pessoa pode reclamar. É o povo, lombadeiro. Enfim. O caso que eu reclamei aqui da. Eu não quero ser fiscal de dinheiro alheio nem nada. Pessoas, se ela quiser, ela compra 60 edições lá que ela acha que vai ficar bonita na estante. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não gosto desse sistema de lombada, porque assim, a ideia de você ter uma coleção e deixar organizadinha é tipo, você conseguir depois achar a edição que você quer fácil. E principalmente na coleção do Homem-Aranha, eles não colocam nenhum sinal de qual história que é ali. Então, assim, você não tem o número da edição, você não tem o nome do encadernado que tem ali na lateral, não tem nada. Só tem, tipo, uma arte lá que vai ficar bonita na estante. E na minha nem fica, porque eu não me dei o trabalho de comprar todas. Eu odeio esse sistema de lombada de formar arte bonitinha, porque eles valorizam a arte e não, tipo... Que número da edição que eu tô pegando? Ou que história é essa? Essa aqui, que é a terceira aqui na ordem da minha estante. É a morte da Jindy Wolf ou é a, sei lá, Tormento? Eu não sei, eu tenho que ficar toda hora pegando pra ver a capa e achar a edição que eu tô querendo. Isso é uma merda. Não, e podia pelo menos ter um nome, né? Eu concordo completamente com o que você tá falando. Normalmente, na Salvati lá, capa preta que saíram, ela tinha tipo um desenhinho da história. Então, se você soubesse que aquela arte é da história, beleza, te ajuda a localizar. Tem uma coisa que não é necessariamente que todo mundo gosta e eu não. É uma coisa que todo mundo gosta e eu já vi pessoas falando que não. Que é justamente o sistema de encadernados capa dura, sabe? Tipo assim, não, pra que isso? Tal? É só pra encarecer os quadrinhos, tá? Eu acho que banalizou muito. Capa dura pra uma ou outra edição, tudo bem. Agora, os caras lançam, sei lá, uma edição... semanal ou aleatória, capa dura, formatinho capa dura, aquela coisa que hoje em dia é muito... capa dura, é capa dura e é só pra encarecer mesmo. Sim, não, é verdade, e aqui tem muita coisa que antigamente sairia em encadernado capa dura, então essas coleções de 50, de preta, vermelha, da Salvati mesmo, um monte de coisa ali não merecia, não precisa sair em capa dura. Tá lá só porque é uma coleção capa dura. É, um monte de coisa ali não merecia nem ter saído pra início do conversa. Não, sair uma capa normal, assim, não encadeia nada, até vai. Sempre tem quem gosta, mas não precisa de capa dura, ou que não é história que... Tem coisa que podia ser, tipo aquelas capas cartonadas que eles estavam fazendo. Sim. Na coleção... A coleção histórica, eu acho. Pra mim, já atendi ali. Mas tem um pouco disso, vamos superfaturar aqui, porque precisamos ganhar dinheiro. E por falta de opção, aí a galera acaba comprando também. Nesse caso, eu entendo a crítica também. Não é um negócio assim, eu odeio, mas podia ser diferente. O problema é que, como a gente tá na internet, o povo não consegue analisar as coisas. Ou tem que ser isso ou aquilo, sabe? Tipo assim, é 8 ou 80, né, que o povo fala. E aí, tipo assim, a pessoa não considera mais que assim, algumas coisas pode sair em capa dura e outras não. A pessoa fica tipo assim, eu não importo, tipo, igual o erro lá que a gente falou da lombada, né? O cara fica tipo assim, pode. O Magani já falou uma coisa parecida, só que eu acho que era zoando, né? Mas eu já vi gente falando, tipo assim, por mim, pega a capa e joga fora, o que importa é o conteúdo. Tipo assim, não é assim, cara. Sabe, tipo... Imaginei o Magani falando isso agora. É porque, assim, o Magani comentou isso, não foi necessariamente isso, eu acho, não. Parece, mas ele falou alguma coisa... diria mesmo. Mas ele falou zoando uma vez um negócio assim. Mas eu já vi gente falando sério, sabe? Tipo assim... Olha só, eu comprei a revista e aí vamos supor, esse exemplo que eu dei, ela veio mais alta que a outra. Ao invés do cara falar alguma coisa relacionada, ele fica assim, o que importa é o conteúdo. cara, sim, o que importa é o conteúdo, mas significa que o cara tem que aceitar um erro gráfico porque o que importa é o conteúdo? Ele não pode ter os dois? Imagina esse maluco comprando a teia do Aranha 4 da Abril depois a 5. Imagina ele começando a comprar a Aranha da Abril e todas as edições e de repente deixar de ter lombada quadrada e virar grampo, né? Eu sempre dou um exemplo de uma coleção da Abril que ela tinha na época dos anos 80, da Disney, dos grandes almanaques de férias, que se você pega ela pra olhar, você, pessoal que tem esses chiliques aí com mudança de formato, morre em 5 segundos. Que é cada um do tamanho diferente, com lombadas diferentes, cores diferentes, escrita diferente. E é tipo assim, a 10, a 1 é no formato, a 2 mantém, aí a 3 aumenta, aí a 4 diminui pra menor do que era a primeira, aí a segunda aumenta do que a maior do que era a outra. Imagina esse pessoal na TV, né? Que tipo, de 2010 para 2011 ali, assistia em 480p, né? Com a imagem quadrada, hoje em dia é widescreen, vai assistir um programa antigo, fica aquela borda preta. O pessoal deve ficar reclamando, tipo, mudou o formato, né? É, o que eu acho ruim é mais questão que claramente é tipo um erro, sabe, editorial? Tipo assim, igual essa coleção que o Magarin tá falando aí, eu não sei exatamente como foi, mas provavelmente foi uma decisão de mudar o formato e tal. Isso, mas assim. Isso porque ela. Elas eram, tipo, grande amanhã de férias. Ela saiu a cada 6 meses, só nas férias, né? É, mas beleza, tipo assim, meio que era uma coisa especial, tal. Era, sei lá, vamos fazer uma de 6 tal, e aí, tipo assim, o sexto volume é diferente, sabe? Tipo Homem-Aranha Anual. Homem-Aranha Anual, é. Ah, é verdade, só que lá foi uma mudança geral, né? O formato do... Virou aquele formatinho mais alto, né? A última. É, não, mas, eu tô falando da lombada virou... também. Acho que a número 6 é grampo e as outras eram quadradas. E a 8 é mais alta. Quadrada. Depois volta a ser quadrada. É tipo, é bem... É uma edição só que mudou ali, né? Isso é só que assim, chato, eu ainda relevo... Eu ainda relevo a Homem-Aranha Anual porque ela é tipo assim, não era uma minissérie fechada que eles lançaram, sabe? Tipo assim, era uma coisa que... Ó, vamos... lançar todo ano isso, provavelmente eles tinham reunião de tipo assim, e aí, onde que a gente vai jogar isso? Ah, vamos fazer anual do Homem-Aranha. Tipo, então assim, era uma coisa... Agora, sei lá, é igual eu postei uma vez da Homem-Aranha, das revistas Noir, da Panini, né? Não é uma coisa que vai me fazer não comprar a revista, mas tipo, são 6 edições Noir. Aí as 2 últimas, a logo da Marvel tá vermelha e em todas as outras é preta, sabe? Tipo assim, pô, coloca tudo preto, mas ok. Tipo assim, pra que mudar, sabe? Mas beleza, a gente acabou desviando, né? Mas uma coisa que eu já vi muita gente falando é justamente isso, né? Tipo, todo mundo gosta de encadernado, mas eu prefiro a capa normal, com grampo e tal. Eu concordo parcialmente aí. Realmente tem coisa, igual vocês falaram, né? Tem coisa que não precisa sair em capa dura e é só pra encarecer no final das contas. Eu mandei a foto pra vocês lá no WhatsApp. Ah, dessa coleção? Isso aí tá na ordem de... Caramba. Vou colocar no post se eu lembrar. Aí a outra imagem é tipo a 17 e a 18. Caramba, cara. Parabéns aí pra Abril. E tipo, muda a fonte do logo ali. Muda tudo. Um monte de coisa. Eu quero puxar um agora aqui. Eu sei que não sou só eu que não gosto, mas dá pra falar de um modo geral que todo mundo gosta. Foi a única versão do Aranha até hoje a fazer mais de 1 bilhão nos cinemas. Ah, o namoradinho lá, o Sugar Baby. É, exatamente, é o Homem-Aranha do MCU. De modo geral, muita gente gosta. A maioria gosta. Eu acho que... coloquei isso porque eu pensei que tipo, um monte de gente não gosta, mas talvez seja a minha bolha de aracnofãs aí que não gosta. É que você não participa do grupo, no grupo normal do Facebook lá. O grupo do aracnofã ou outro grupo? Aracnofã. Ah, eu não tô mais participando, mas é que... É, não sei, quando eu participava, o pessoal não costumava falar muito de filme lá, né? Ah, não. Imagina. Não, mas assim, nessa questão de todo mundo gosta, é só você olhar as notícias e tal, o site, né? Tipo assim, uma ótima versão e tal. Então assim, realmente é uma coisa... Eu tô falando de modo geral, assim. Eu vejo opiniões mistas, assim. Eu vejo gente falando mal também. Não, mas é como eu falei. Gosta, verdade, a maioria gosta. Só a minoria dos quadrinhos de alguns grupos não, assim, não quando gosta. Eu posto, por exemplo, uma coisa na página do Aracnofã, por exemplo, eu sei que já é nichada, fãs do Homem-Aranha. Eu acho que fica bem, assim... bem equilibrado, pendendo até pro não gosta, sabe? Mas daí é a parte do Aracnofã, né? Muita gente não gosta. Não é porque não gosta da versão, não é porque não gosta da relação dele com o de ferro. Eles não gostam desse porque eles gostam do Toby. Ah, exato. É, porque gosta do outro ator, né? Daí, tipo, tem isso também, né? Não é porque não gosta da versão, ele não reclama do Homem-Aranha com o Homem de Ferro, etc. Ele não gosta porque bom era o Tobey Maguire. É, diferente de mim, por exemplo, que eu não gosto de nenhum dos três, né, idealmente. O Sam Raimi vai dirigir o filme do Doutor Estranho. Opa, agora o Tobey Maguire volta como Homem-Aranha. Sim. Tranquilo. Mas a maioria, realmente, cara, é porque nos quadrinhos. Essa discussão de ah, que eu não gosto, não sei o quê, acaba existindo só no meio de quem gosta de quadrinhos, que já é uma minoria. Ah. Então. O público em geral adora o Homem de Ferro. Eu até falei, tipo, foi o único filme do Aranha até hoje a fazer o bilhão. É, não, mas aí também. Mas... É, entra o contexto dos super-heróis, do digamos, a fama, assim, dos heróis no cinema e tal, né? Acho que. Não, muda um monte de coisa e aí essas contas são sempre furadas. Filmes do Andrew Garfield também já estavam nessa onda de super-heróis e não chegou perto de fazer não isso. Era o auge do MCU, digamos assim, né? Falando em auge de novo. Mas era a época do Dark Knight ali, né? Homem-Aranha 3 também pegou. Tipo, eu sei que tipo, eu concordo que esse filme ele tem seus méritos em vender e tal. Mas, sei lá, eu escuto bastante música e tal, e tem muita banda que não vende, é boa, e banda que vende que é ruim. Acho que isso acaba não sendo assim um definidor. Eu não tô falando de qualidade, mas tô falando assim de aceitação do público geral. É, aceitação sim, E tipo, eu nem citei isso, porque eu achei que seria óbvio ficar chovendo molhado, que tipo, eu acho que, sei lá, da equipe do Aracnofã, não sei se tem uma ou duas pessoas que gostam dessa versão, sabe? A gente até vê na verdade, eu acho que na equipe, se pegar assim, tem gente que não gosta. E tem gente que, tipo assim, não é a favorita, sabe? Mas não significa gosta que não com gosta. Ressalvas. É tipo... do Mike. Eu acho que o Mike meio que, tipo... Não, mas neutro, assim. Não, mas assim, eu não gosto muito da relação desse Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Mas como filme, eu acho os filmes legais também, sabe? Então, assim, o do Mistério eu achei legal e tal. Mas, enfim, é o melhor versão do Homem-Aranha? Não. Tipo, das três caracterizações, é a que eu acho pior. Mas achar pior não significa que eu acho ruim, entendeu? Significa que eu acho as outras duas melhores. É que o pessoal tem essa questão, né? Tipo assim, você gosta de vermelho ou azul? Eu gosto de azul. Sério? Por que você odeia o vermelho? Não é isso. Né? A galera tem uma necessidade de escolher partido, sabe? Tomar partido. E, enfim. Se você usou o pior exemplo de cores pra falar de escolher partido. Ninguém se importa com futebol, mano. Não, vou falar de futebol. Falou de futebol. Nossa, Deus. E o pior é que eu tô assistindo The Man in the High Castle lá, que tem os nazistas e tal. Eu deixei pra lá. Eu ia falar que a maioria do público em geral adora o Homem de Ferro, né? Então, assim, é quase impossível eles não gostarem do Homem-Aranha, que é ligado ao Homem de Ferro. Eu não acho que é nem só o Homem de Ferro. A gente chegou num momento das produções da Marvel Studios que qualquer coisa que eles fizeram o pessoal tá aceitando. Tipo, todo mês sai o filme da Marvel Studios, todo mês é o pessoal saindo, não, é o melhor filme da Marvel. E assim, é a mesma coisa com esse Homem-Aranha, sabe? Eu acho que acaba ajudando a aceitação dele, a presença do Homem de Ferro ali, e o selo Marvel Studios, que por si só o pessoal já assume com um selo de qualidade, sabe? É só se lembrar de Mulher Maravilha, quando saiu o filme, tipo, as comparações, nossa, é tão bom que parece um filme da Marvel. Mas não é só isso, o pessoal já vai predisposto a gostar. Sim. Você pode ser um filme meia boca, pode ser um filme chato, mas o pessoal, não, é Marvel, é bom. O que não era da Marvel... E o marketing, né? O marketing, tipo, fotos pipocando no timeline toda hora, todo mundo falando, celebridades comentando, tipo, acaba que fica um hype, assim, se cria, né? E muitas vezes não justifica a qualidade. Tipo, eu acho que Homem-Aranha... Sem peso nenhum esse filme, ele é completamente, é um filme completamente assim, sem uma mensagem, ele é um filme, tipo, que só existe ali, sabe, é tipo uma Marvel Team Up, assim, ele é uma coisa... Mas eu acho que o pessoal gosta, sabe, porque é um filme leve, sabe, tipo assim, é um filme mais divertido. divertido, sem tanta preocupação, sem muita... Não, não tipo tem propósito assim... nenhum, né? Não, é tipo uma Marvel Team Up, ela não tem nada, é divertidinho, lê ali, passou o tempo, tchau, nunca mais, é, mas não, eu não acho, tem uma, mas algo eu acho que marcou o filme, sabe? Mas isso que eu tô querendo dizer, eu acho que o pessoal gosta desses filmes do MCU do Homem-Aranha é justamente o clima do filme, sabe? Tipo assim, é um filme mais divertido, mais leve, mais de tipo assim, ah, ele com um amigo, ele não sei lá o quê e tal. E isso eu acho que é uma coisa que atrai também no filme, sabe? Isso é uma característica do filme. Não é tipo assim, nossa, eu tenho que encontrar o assassino de não sei o quê. Não, é tipo assim, ah, vou numa viagem pela Europa. Acontece, né? Tipo, qual que é o desenvolvimento em dois filmes do Ned Leeds, entre aspas, que na verdade não é Ned Leeds. Mas né? Aí que tá, o que ele fez? Da onde que ele foi pra onde, sabe? Qual que é o crescimento dele? O que que ele, mas é isso que eu tô o que falando, que ele recebeu tipo... de um filme pro outro? Nada. Mas é isso que eu tô falando, André. Ele não precisa crescer, tipo assim. Cresceu pros lados. Mas eu tô falando assim, esse é o ponto. Um tipo de filme que os personagens não precisam desse desenvolvimento, sabe? Isso que é ser um filme leve, sabe? Então, assim, o pessoal gosta também. É o tipo O problema pra mim não é nem o filme ser leve. É aquele negócio que todo mundo fala, porque não tem grandes consequências. Tá, não precisa disso. O meu maior problema é, tipo, o quão raso eles deixaram o personagem do Peter / Homem-Aranha, sabe? Vazio, sim, né? Ele é muito vazio. Cara, é tão raso quanto uma poça d'água secando no asfalto. E não precisa ser vazio pra ser simples e leve. Por exemplo, deixa eu pensar. Tem aquela história do cérebro vivo, lá dos primórdios do Homem-Aranha. Super leve, uma aventurinha na escola, que ele não quer que ninguém descubra que ele é o Aranha. O robô começa a destruir tudo e ele pra lá e pra cá, lutando nas salas de aula com o robô. Super leve, ninguém vai morrer, é um robô inofensivo. E tipo, é leve, ele lutando boxe com Flash lá e umas cenas engraçadinhas. Ele correndo pelos corredores da escola. Meu Deus, ele não pode descobrir que eu sou o Peter Parker. Exatamente. E, tipo, é uma coisa super ingênua, assim, e leve, mas que ao mesmo tempo não é vazia, sabe? Porque tem aquela coisa, pô, se eles descobrirem que eu sou o Homem-Aranha, vai acontecer tal coisa, a minha tia não pode saber e tal. Tem todo um negócio, sabe? Agora, esse filme, eu acho que ele chega a um ponto de ser leve que, tipo... Não interessa o que acontecer. Ah, tem o Tony Stark, ele vai salvar o mundo. Tem Vingadores. Nada acontece feijoada, sabe? Porque, assim, qualquer coisa ali que podia virar um ponto de drama ali, alguma coisa pro personagem, se resolve de uma maneira muito fácil, de um jeito que tá tudo bem pra ele. Então, tipo, no primeiro filme, ah, meu Deus, o Peter ficou preso lá naquele lugar secreto e ele vai perder as Olimpíadas da escola lá. Aí ele, tipo, faltou, ele chega lá. Ô, Peter, você faltou aqui? Ah, é que eu me perdi. Ah, beleza, tudo bem. Aí, meu Deus, a Tia May não pode saber que eu sou Homem-Aranha. Ela descobre. No segundo filme a gente vê que, ah, tá tudo bem. Sabe, tudo fica tudo bem pra ele. Eu acho isso muito... Fica chato, fica monótono, sabe? Não tem um crescimento em nada ali do personagem, não tem conflito, não tem nada, sabe? Só a relação dele com a Liz era uma coisa que prometia, sabe? A Liz era... Eu gosto muito da Liz desse primeiro filme ali, eu acho que aquilo ali tinha um ponto pra dar algo legal, sabe? E daí, tipo, descarta um personagem. Tchau, adeus, nunca mais, sabe? Era uma personagem muito profunda pro filme. Exato. Mas, saindo um pouquinho do filme e voltando para os quadrinhos, eu acho que tem uma série de quadrinhos que eu acho que todo mundo praticamente gosta, mas que eu citei lá no início, que eu até falei no Ultimate lá pro Maurício, né? Sem querer ofender aí, Maurício. Mas é que o Ultimate Homem-Aranha, o do Peter David, do Bendis, com o Mark Bagley, é uma coisa que, tipo, eu tenho... Ó, o Magari já tá dormindo. Ele tá provando que, tipo, tem mais gente que não gosta não ser eu, né? Eu tenho, compro essas edições... Eu leio, acho ok, eu gosto do jogo, eu gosto da algumas coisas dos traços, agora da história. Que não gosto. Não, é isso que eu vou comentar. O que eu não gosto do Aranha Ultimate é o Aranha Ultimate, o personagem. Pra mim, o Aranha Ultimate, o Peter Parker Ultimate, tipo, ele é podre, sabe? Ele é muito, muito chato, ele é muito emotivo, assim, muito mais do que o Peter Parker comum, sabe? Ele é dramalhão total, ele tem um corte de cabelo ridículo, Nossa, primeiro, eu quero lembrar de um certo usuário da comunidade do Orkut que tinha o apelido de Justin Bieber, eu não vou citar, mas está presente entre nós. Não conheço. Eric, é você? Segundo, é o que falamos da Gwen, aquele Peter. Eu também não gosto, não sou muito fã, mas eu vou falar porque eu não gosto assim. Mas aquele Peter é o Peter adolescente, o adolescente dos anos 2000, é aquilo ali. Você fala de dramalhão. Ele representa o adolescente dos anos 2000. Você fala de dramalhão. É verdade. Você fala de dramalhão. Tira a nostalgia, tira o negócio de elogiar coisa antiga. Vai ler o Peter do Steve Ditko, o Stan Lee. Ah, aquilo sim, é pra você se cortar. Que... Querer cortar os pulsos a cada 5 páginas. Sim, sim, só que eu acho que ele tinha nuances, sabe? Oh, meu Deus, minha vida é uma bosta. Claro, ele era pessimista e tal, mas ele tinha seus momentos de arrogância, ele tinha seus momentos de piada. É, ele tinha seus momentos e tal. Esse Peter, ele até tem algumas piadas e tal, mas eu acho ele como Peter mesmo, assim, nem tanto como Aranha. Como Aranha ele é até ok, mas como Peter... Ele é muito, assim, emo, sabe? Na não, palavra, na origem da palavra, sabe? Ele é emo mesmo, assim. Ele é o adolescente dos anos 2000. É, assim, que tá escutando fone de ouvido lá. Que é justamente é o propósito, né? Que é adaptar as histórias pros anos 2000. Eu não gosto... Não é que eu não gosto dessas histórias que a proposta... A proposta dele era ser o Peter para a nova geração, pro pessoal que não leu Homem-Aranha ter uma porta de entrada, conhecer o personagem e tal. Isso, ótimo, beleza, tudo feliz e maravilhoso. Aí depois, no universo meio-meio, eles começaram a fazer a mesma coisa, transformar o Peter, apagar tudo que ele tinha para ser uma porta de entrada. Por isso que eu comecei a chamar de Ultimate. Exatamente, por isso, porque ele não tinha mais propósito. Os dois Peter já eram adolescentes. A diferença é que um era adolescente de verdade, o outro era o cara de 40 anos agindo como adolescente. É, não, e daí isso eu nem menciono, porque isso eu acho que a maioria já não gosta, né? A fama do Aranha dos 2000, acho que em geral não é boa. Mas assim, esse Peter Ultimate, eu vejo a maioria das pessoas elogiarem as histórias. Realmente, eu como eu te falei, eu compro essas histórias, eu tenho elas aqui, eu tenho a coleção Marvel Millennium. Eu acho que tem muitos pontos positivos, mas o personagem em si me irrita. E eu acho que, olha, ele morreu num ponto, que, ali em 2011, nas histórias mais ou menos, né? 2012, quando o Miles assumiu, que eu gosto bastante do Miles. Eu acho que o Peter morreu criança ainda, morreu sem ter evoluído nada, sabe? Ele muito crianção, muito chorão, da mesma maneira que iniciou, ou seja, ele passou a tocha pro Miles sem ter um nome assim pra ele, sabe? Ah, ele se sacrificou e tal, não sei o quê, mas ele ainda era uma criancinha no colo do Capitão América quando ele morreu, tipo, ele não era o herói que cresceu, sabe? Ou seja, ele ficou 10 anos estacionado. Agora, se pegar o Homem-Aranha... Eu não sei, mas tem que ver quanto tempo passou pra eles lá, esses 10 anos. É, claro. Foi pouco, foi muito pouco. É isso que tipo, eu achei arrastado, achei o desenvolvimento lento. A mesma coisa, o Miles tá indo pelo mesmo caminho. Ele é um personagem muito bom, eu gosto dos quadrinhos dele. Mas morreu no universo lá, quando o último... É, eu gosto dos quadrinhos dele, mas o Miles tá quase completando 10 anos de personagem aí. Falta um ano ou dois pra completar 10 anos. Mas o Miles ainda é um adolescente, ele não sei se chegou à faculdade ainda, acho que não sei como está o ponto atual, mas eu acredito que ele esteja na mesma ainda. E, por exemplo, o Peter, de 62, quando foi criado, a 72, ele estava no meio da faculdade, ele estava adulto, ele tinha perdido uma namorada, etc. Mas aí cai naquele negócio que, ó, era diferente o jeito de fazer quadrinhos antes e o que é hoje, tá, né? Arrastando demais, eu não sei se tem algum quadrinho do final dos anos 90 pra cá que os personagens envelheceram e mudaram. Assim, mas o Superman teve filhos, teve um monte de coisa que evoluiu, sabe? Mas agora o Miles mudou. É, não, mas é porque eu tô tentando. Olha, eu tô tentando pensar na Marvel. Mas você acho que não. Esse Superman ter filho aí, ele é na continuidade normal lá? Não, era o Superman original, né? Do Renascimento lá. É que a DC não tem continuidade. Mas eu né, falo assim, na. É, porque se fosse assim, o Peter também teve filho, teve a Mary. Sim, sim. Só que outro universo. Mas era o Superman pós-crise, sim, que teve o filho. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, não teve muita passagem de tempo pra nenhum personagem da Marvel, sim, na verdade. É. Então, é só você ver o Peter, assim, o roteirista hoje vai lá, dá uma mexida ali na vida dele, mas ele sempre vai voltar daí ao status quo. É, quando ele tava lá com as empresas Parker, lá tudo rico, cheio da grana. Ah, faliu, agora ele precisa de novo trabalhar na Clarim Diário e tudo mais. Vão sempre ficar voltando nesse mesmo ponto que ficou definido como a essência do personagem. O personagem é isso. Então, provavelmente, o Miles, por muito tempo ainda, vai ser um eterno adolescente, sabe? Isso é um problema dos quadrinhos, digamos assim, da Marvel de um tempo pra cá. Porque se for pegar antes, na fase que a maioria da gente gosta, assim, o Peter teve seus trabalhos de... Até ali, digamos, na fase romitinha do auge que a gente zoa, ele tava numa crescente, digamos, na parte profissional dele. Ele foi professor. É, vira esse amiguinho, claro que falou, depois disso... Depois disso, foi estacionando. Olha, eu tenho medo que daqui a 10 anos o Miles esteja na mesma, sabe? Daqui a 10 anos o Miles não esteja na faculdade ainda, cara. Se isso acontecer, tipo, 20 anos de histórias e o cara ainda é um adolescente no ensino médio, por favor. Então, mas aí... Mas assim, se você envelheceu o Miles, você tem que envelhecer o mundo no universo Marvel. Então, assim, é uma coisa que não é exatamente um problema do personagem, você pode até, sabe? A não ser que você tenha o superpoder de controlar a sua própria idade, tipo o Franklin Richard, o filho do Dr. Connors. O Miles tá no universo padrão agora, não é? Ele não tá mais no Ultimate, falar, né? Então, assim, ele tá... Eu li, pouca coisa do Miles no universo padrão. E as poucas coisas que eu li, ele tá mais adulto que o Peter no universo padrão. Que não é muito difícil, né? Não, exatamente. Últimas histórias do Aranha que eu li, que é uma que ele vai ensinar lá nos X-Men novinhos lá. O Peter tá um verdadeiro retardado mental ensinando. Sim. Parece um adolescente. Eu chego na época que o Capitão América era o Sam Wilson. Ele chega pulando. Deixa eu arremessar seu escudo, Capitão. O Steve deixava arremessar escudo. O cara que roteirizou isso, ele leu o quê, né? Tipo, o Homem-Aranha pedindo pra reversar isso com o Capitão América. Aonde que ele leu isso, né? Depois ele ficou emburrado no canto, porque não deixa? Ah, não duvido. É que tem mais alguma coisa que vocês querem puxar ou a gente vai indo pro final aqui? Não, já falei mais eu fechei aqui. É, só pra fechar a minha aqui também, nem tem muito o que estender por isso, mas todo mundo na internet fica, eu amo ver esses dois, não sei o quê. Chato pra caramba, a dupla Homem-Aranha e Deadpool. Tem uma série própria aí dos quadrinhos dele. Concordo. Nossa, eu tive que ler por um tempo pra gravar os vídeos lá com o pessoal e, era uma ou outra que ficava realmente engraçada e era uma história divertida. O resto, o roteirista falou assim, meu Deus, como eu posso tornar essa história mais louca? E a interação é sempre a mesma, o Homem-Aranha tendo falando pro Deadpool, não, a gente não pode fazer isso é errado. Aí o Deadpool, você é muito certinho, temos que ser mais loucos. Olha aqui uma referência a um filme da cultura pop. O Deadpool está quebrando a quarta parede. Que novidade. Eu acompanhei um pouco de revista do Deadpool quando ele ganhou aquela primeira mensal da Panini. No começo lá. Foi mais pra frente. Eu achava divertidas as histórias, mas tanto faz, sabe? Era uma historinha engraçada pra passar o tempo, assim. Era uma série de comédia que você pega pra assistir no meio de uma série. Eu li desse Homem-Aranha e Deadpool poucas edições e parecia, 10 vezes mais maluco do que essas outras que eu tô falando, que o pessoal já não gostava, sabe? O pessoal que era fã do Deadpool. Fez muito sucesso, né? Deadpool a gente até comentou uma vez no grupo, acho que a gente chegou a falar aqui também, que a Carol Pimentel, quando era editora lá da Panini, ela falava que... Por um tempo, Deadpool foi o que mais vendeu, né, tal. Então, assim... Era só pra comentar mesmo essa relação aí que todo mundo ficava falando, meu Deus, porque o Aranha é engraçado, o Deadpool é engraçado, a dupla desses dois é a melhor coisa que vai acontecer. Aconteceu, ganhou um título próprio e... Chatão. Não rolou, não. Só mais a dupla Aranha e Demolidor. Aranha e... esse negócio de piada de Aranha e Tachumana. Também. Eu acho que... Funciona bem. Isso a gente até pode fazer, né, no futuro aí, um programa relacionado às parcerias do Aranha. Eu acho que essa relação do Tocha, eles são meio rivais, é legal. A relação com o Demolidor, mais parceria, estratégia pra pegar bandidos, e cada um com seus métodos, é legal. Agora com o Deadpool, eu acho que o clima da história não pega muito, sabe? O Aranha é bem mais sérias as histórias. Pelo menos eram, né? Mais sérias, mais focadas, mais com ameaças, assim, que que impactavam na vida dele e tal, enquanto o Deadpool é completamente aleatório, né? Ele não combina pra mim. Todo esse título, pelo menos do que eu li, vamos ser justos, não posso falar todo o título, mas do que eu li, não foi pouca coisa, eu acho que eu li até a edição 27 lá, meio que obrigado ali pelos views. Eu acho que foi 27, eu não sei porque eu tô com esse número na cabeça, mas li bastante. Nenhuma era uma história assim do Homem-Aranha, era sempre uma história do Deadpool e por acaso o Homem-Aranha tá ali, sabe? Então não tinha um equilíbrio assim, ah, essa mais uma história do Aranha, essa puxou um pouquinho mais pro estilo de história do Deadpool. Não, era sempre uma história do Deadpool. E como eu disse, era o roteirista falando, meu Deus, como eu posso deixar isso mais maluco ainda? E o Aranha parecia só um participante lá, um agregado, sabe? Deve ser legal sim, pra quem gosta de histórias do Deadpool, mas pra mim não funcionou. Eu também achava que uma parceria entre eles ali seria... Ah, vai ser engraçado, vai ser divertido, mas não, acabou que não. E que o Deadpool, ele mudou muito também, né? Antigamente, tipo, na época da X-Force, lá nos anos 90, antes do Joe Kelly, né? O Deadpool, ele era um personagem um pouco mais sério do que ele virou, né? Ele era um personagem que participava das histórias normalmente. Ele tinha seus doideiros, mas ele não era o personagem completamente, sei lá, cartoon, né? Que ele se tornou hoje. Até teve aquela história lá que ele meio que interfere numa história ali do Homem-Aranha, né? Que ele viaja no tempo. Eu não lembro exatamente que história que é. Acho que é aquela do Kraven, né? É. A mesma do Homem-Aranha Azul também. É isso aí. E eu não cheguei a ler essa história efetivamente, mas eu escutei o Tweep View dela e eu lembro que na época eu achei engraçado. Acho que foi uma história do Deadpool, entre aspas, com o Homem-Aranha, que acho que eles não chegam a se encontrar definitivamente lá. Mas assim, que funcionou, sabe? Mas quando os dois foram trabalhar em dupla mesmo. Ah, a história do Deadpool, no começo eram legais. Aí depois começaram a viagem. É, eu gosto com o Joey Kelly mesmo, depois não é o meu tipo de história, assim. Eu acho que essa coisa do Deadpool é algo que dá pra colocar aí, porque se a popularidade dos dois, assim, como dupla é grande, né? Tipo, tem muita imagem na internet, o pessoal gosta e compra esse quadrinho aí dos dois, e esse título vende, né? Homem-Aranha e Deadpool é um título solo, se for pensar assim, poxa, que parceria do Aranha que ganhou um título solo no Brasil? Só Homem-Aranha e Deadpool, né? Nunca teve um título solo do Homem-Aranha e outro herói assim. Teve outros títulos do Aranha, mas eu não lembro de um título Homem-Aranha e tal, sabe? A não ser um especial, tipo Homem-Aranha e Wolverine, que teve. É, agora, umas minisséries especiais. O Homem-Aranha e Deadpool era um título solo, né? E rendeu, né? Ou seja, o pessoal comprava, queria ver os dois no mesmo quadrinho. E você vê pela quantidade de fanarts que tem também na internet dos dois interagindo. Antes de ter esse título, efetivamente, eu acho que... Eu não sei se foi isso, mas é um chute aqui. Eu acho que meio que a Marvel foi vendo... Assim, vamos fazer um teste? Aí eles, vamos. E aparentemente deu certo. Sim. É, eu acho que acaba entrando um pouco nisso também. E eu até anotei algumas outras coisas aqui, tipo, por exemplo, Guerra Civil, uma coisa que todo mundo gosta, eu não gosto, dos quadrinhos. Eu não sei, não acaba não entrando tanto na questão Homem-Aranha, né? A participação do Aranha eu acho patética e conheço muita gente que não gosta também, mas a saga em si eu não gosto. Supremos, que eu já citei, tipo, também só aparece o Aranha em um quadrinho, eu não gosto. Guerra Civil eu gostava, aí eu fui reler. É ruim mesmo, tipo, não tem muita graça, personagens, personalidade distorcida, né, Quarteto Fantástico zoado. O que eu já falei no cast, que os caras tinham lá uma história aleatória, puseram o nome de todos os personagens no saquinho e foram sorteando. Quem é que vai ser isso aqui? Ah, tá. É o que saiu, saiu. Sim. É, esse negócio de personalidade distorcida, eu entendo a reclamação em cima disso, mas a Guerra Civil também... Acabou sendo meio que porta de entrada para algumas pessoas, que foi uma saga que chamou bastante atenção na época. Eu acho que muita gente pegou ela fora de contexto ali. Fora de contexto, assim, não tava acompanhando o personagem há anos, mês a mês, assim, para saber o que tava acontecendo. Então, assim, você pega ela isolada, ela é uma história legal. Eu ainda gosto dela, faz tempo que eu não releio. Mas eu acho que ainda gosto dela, sim. A gente não citou uniformes aqui, né? Eu lembrei do Aranha de Ferro da Guerra Civil, que o Magaren... Não gosta, né? Eu acho que a maioria gosta. Cara, nem lembrar disso. Eu gosto dele mais do que a versão do MCU. Se o Mono tivesse aquele, ia falar do Aranha de Ferro lá, dos cartuchos de teia lá, da teia do Aranha. Aquela armadura prateada lá. A armadura aquela do fluido, né? Que ele faz, isso, guerra isso. De gangues e tal. Que até aparecia nos jogos de PS1, né? Sim. Essa daí eu acho mais legal, viu? Acho mais legal. Ela dura mais tempo no jogo do que no próprio quadrinho, né? Dura no jogo. Tem no jogo Mysterious Menace também. Vários jogos eles usam esse artifício da armadura. E nos quadrinhos ela dura pouco, dura só uma metade, nem dura nem metade de uma edição, né? Dura bem pouco. E é legal também, a história é boa. E enfim, esse é um, eu acho mais legal também, que o Aranha de Ferro da Guerra Civil, mas não acho necessariamente feio. Agora, um uniforme que todo mundo gosta do Aranha e que eu não gosto, não sei, talvez seria mais fácil um que ninguém gosta, mas eu gosto, que é o 2211. Ninguém gosta. Ninguém conhece isso aí. É verdade. Eles não conseguem odiar o que eles não conhecem. É verdade. Olha, tem isso, olha, né? Que consegue. Maurício não tá na internet, não? Mas ah, é verdade, o uniforme é verdade. Da Gwen-Aranha, por exemplo. O uniforme da Gwen-Aranha. Eu não acho grande coisa. Tipo, eu acho legal o esquema de cores, assim, que? Mas... Ah, o uniforme da Gwen-Aranha. Ai, Gwen. Acho que no meu caso, só o uniforme negro... Não, tô zoando. No meu caso, só o uniforme original. É, não, para. Bom, então, isso foram algumas coisas, né? Essas foram algumas coisas aí que a gente considerou que todo mundo gosta, menos nós, né? É, seja em coletivo, seja individualmente aí que a gente foi falando. Deve ter coisa que a gente não comentou, porque a gente vai lembrar só quando estiver ouvindo esse programa, ou assim que a gente parar de gravar. Mas enfim, deixa aí pro próximo. Eu acho que precisava de um áudio do Mônio no começo desse programa falando: sinto maldade emanando aqui. É... Muito bem, e eu espero que esse seja um podcast que você faça parte de todo mundo que gostou, né? Não da minoria, menos eu. Eu espero que as pessoas estejam do meu lado, que é o lado certo, apesar de que elas têm o direito de discordar de mim e estarem erradas também. Só tem um problema, pra estar do lado do Maurício você tem que gostar do Romitinho no auge. E do Morbius. Não, não, não gosto do Morbius, não. Isso aí, falou. Oh, todo mundo gosta, menos eu. O Morbius. O Maurício aí adora. Eu não falei porque o Maurício ia ficar chateado.